Carlírio, por favor, Oi. WhatsApp. Já tá no, só no vibratório, fica tranquilo. Olha aí, todo Pokémon evolui mesmo. Parabéns, Carlírio. Como assim, Pokémon? Passa agora mais um sobre músicas e animes, edição número 39, ali eu lembrei, facinho é o número. Eu sou Vlasi Júnior e eu estou aqui com Carlírio Neto, que vai apresentar os demais participantes. Saudações a todos, hoje eu estarei um pouco mais sério porque eu sou o senhor Kappa hoje. Eu estou incorporando um Kappa, isso aí. Sou um ser totalmente estranho na natureza, estranho na sociedade humana. Mas não tem problema. Então, antes que o Evilásio solte a bomba, que eu sei que ele vai querer soltar em razão disso, vou pedir pra ele se apresentar uma vez mais. Tá, eu não sei porquê, mas... Oi, de novo, eu sou o Evilásio. Isso mesmo, assim que é bom. Hoje teremos como participantes o Luke Lucas. Drogas pesadas rolando nesse podcast agora. O Eric Dias. Olá. A Nath. Eu só queria deixar bem claro, você disse que ia ficar mais sério nesse cast, mais do que você já sempre é. Diga oi. Ok, oi gente. Ah, melhorou. E a fazendo sua primeira aparição de várias nessa série de podcasts, com certeza, a Nani. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Olha aí, não tirou. Ele não tirou a placa, olha aí. Eu tirei sim, eu tirei. Cara, eu tirei. Parabéns, Carlírio. Absurdo. Não foi a minha mensagem, né? Acabou agora. A minha criança. Eu não acredito mais em nada que eu só. Vai, capa, seu serião, vai. Capa muito sério, não. E fazendo sua primeira aparição hoje de várias, com certeza, a Nayara. Oiê. Só oi? Ah, só oi, pelo menos por enquanto. Vem, o que que você faz? Ô, Carlírio, peraí. Carlírio, a nossa antiga participante Lobo teve um podcast e ela só falou oi no podcast todo. Vai reclamar das pessoas que falam oi, não, calma. Eu vivi reclamando da Loba, que ela só falava oi. Ela falava oi até pra dizer tchau? A Loba. Ela falava oi na hora de dizer tchau, só a Loba. Ok. Só a Loba. Ah, então a Loba pode e os outros não. Não, eu nunca disse que ela podia. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco, então, do tema do podcast de hoje. Só que quem vai falar do tema é a pessoa que eu escolheu. Então, se apresente, Nath. E fale o que é o tema, por que você escolheu o tema e o que você espera desse tema. Eu fiz questão de aparecer nesse cast, por causa que o tema é meu. Eu queria muito comentar as músicas. O tema que eu escolhi foi porque eu gosto muito de animes de comédia em geral, mas eu tenho uma preferência muito grande por animes de comédia com a comédia japonesa, sabe? Eu gosto bastante do humor japonês. E, de certa forma, os tipos de mangá que envolvem gag e porcoma têm essa base do humor japonês e mangá. É por isso que o tema que eu escolhi é esse. Animes baseados em mangás de yankoma ou de mangás com gag. Para fazer uma explicação básica, yankoma é aqueles tipos de tirinhas que são quatro quadros apenas. Geralmente é, sei lá, várias tirinhas em um mesmo capítulo de mangá. E também tem aqueles, são, por exemplo, como se fossem extras. Acho que tem muito mangá por aí que coloca o yankoma como extra no final do mangá. Pra você, sei lá, conhecer um pouco mais dos personagens, às vezes tem. E... gag? Eu acho que gag é uma palavra tão, assim, linguagem da internet já. Tem um nine gag aí, né? Gag é umas piadas, umas coisas nonsense, sei lá, um monte de coisa que tem. E, bom, é isso. Não sei mais o que explicar. A explicação dela já foi bastante convincente. Explicou muito bem o tema e o que é gag. Eu ia falar que... assim, eu não sei, talvez é porque eu fiquei confuso, inclusive, com o tema. Não pra parte do Yonkoma, que o Yonkoma é tranquilo, mas na parte do gag, porque eu não sei, assim, pra mim gags são piadas de referência. Então, animes que tem piadas de referência são gags. Animes de comédia que não exploram referências não são gags. É mais ou menos isso. Então, na minha cabeça, gag em geral é tipo. De humor japonês, sabe? Assim, eu não, na hora que eu escolhi o tema, eu não pensei tão a fundo na intenção do gag, sabe? Pra mim, qualquer anime de comédia que fosse assim, mais manzai, tipo, que tivesse as duas falas, né? O sério e o ridículo, já pra mim já tava contando como gag. Mas, não sei. Tanto que gag pra mim é muito geral, sabe? Tem muito anime que não é de comédia, mas tem gag, sabe? Na verdade, é da maioria. Esse tipo de coisa. Eu não sei realmente explicar, assim, de uma forma mais. Como posso dizer? Mais restrita. É, não sei. Alguém tem outra ideia de gag ou todo mundo pensou a mesma coisa? Pensei mais ou menos a mesma coisa. Que ela ou que eu? Que ela. Eu nem vi que tinha que ter gag no negócio. Mas como eu, como eu escolho bastante música sempre, então não precisa me preocupar. Eu tô rindo feito uma criança porque o Luke não sabe mentir, né? É, eu não sei mentir igual o Carleiro que disse que o WhatsApp dele tá no mudo. Mas é a vida. Eu quero que você morra no quinto dos infernos. Mas já tá mandando gente pro inferno, meu Deus. Ó, o pessoal conhece Carleiro. Se vocês entenderem, são novos aqui no podcast, o Lucas já extrapolou a folha dele há tempos. Ele extrapolou os 10 pontos. Então, pra ele, que vier é lucro. Então, ele já tem dose pra altas gerações já. O Evilás tá no mesmo caminho. Eu já sou odiado por todo mundo do podcast. Não, você não é odiado. É diferente. Você só tô te mandando pro inferno. Isso não quer dizer que você é odiado. E a primeira pessoa que dará o A da Graça com sua música é o Luke. Sou Joe. Primeira música vai ser do anime dessa temporada. É o Danaga, Naniwo, Itairu. Ah, aquele anime dos caras casados lá. Eu não vou falar o nome inteiro, porque você fala em japonês. Ó, já não fala, já, às vezes já não fala o nome da música, nem o nome do cantor. Agora não falar o nome do anime, vai te catar. Vai assistir MasterChef. É, enfim. Você eu quer não sei que se eu vocês perceberam. O nome do anime? Eu não sei se vocês perceberam nos últimos 3 podcasts que o Eric tem estado mais quieto porque ele tem assistido o MasterChef e deixado o microfone no mudo. Então é assim que funciona esse podcast. Enfim, é anime dos caras casados lá. É, que o marido é um otaku e a garota é uma garota normal. Botar a música de encerramento, que eu não vou falar música só de raiva também. Procura aí. Mas enfim, é anime que eu gosto, é curtinho, 5 minutinhos de anime? É, 5, 3. E ainda dá aquela sensação ruim quando você se identifica muito com o marido retardado dele. O que acontece? Acontece umas coisas meio erradas, assim, que você fala, nossa, isso já aconteceu comigo. E não deveria ter acontecido, né? Mas é. Anime gostoso de assistir, eu me divirto ainda com ele. É bacana, né? Essa música de encerramento é uma graça, os dois lá na banheira juntos, aí tem a maior musiquinha alegre. E tá mudando, não sei se você percebeu, mas tá mudando. Pelo menos eu acho que tá mudando. Eu tô 3 episódios atrasados, acho que eu tô no episódio 5 ou 6. Eles estavam na banheira, agora eles estão limpando as costas do outro, alguma coisa assim, né? Exatamente. Isso. E, tipo, como eles estão cantando também, eu acho que antes... Ah, não, acho que isso não mudou, não. É o eu acho que não mudou porque dá muito trabalho pra ficar mudando cada vez. É porque eu pensei que antes era uma música gravada por outra pessoa e agora é que eles estavam cantando junto. Mas eu acho que isso tá desde o começo eles cantam junto. Que o marido tem uma voz horrorosa no meio da música. Mas é assim. Mas é um anime gostoso de assistir, eu dou risada, eu não tenho problema nenhum. Qual é o teu personagem favorito nesse anime? Seguindo o Himegoto, é o irmãozinho Trap, que tem vergonha de ser Trap. E tem muitos personagens também, né? Eu acho que a favorita é a esposa. A esposa eu acho ela muito fofa. E tem que lidar. Eu gosto do irmãozinho Trap, porque ele fala aquelas besteiras de otaku hardcore, e aí ele percebe que ela não é uma otaku e fica com vergonha do que ele falou. É muito engraçado. Porque basicamente isso acontece comigo irmãozinho também. Eu não gostei muito quando surgiu a Trap, preferia que ficasse só no casal, só no dia a dia do casal, e o Trap já foi um desvio já, aparece o pai da noiva também, a mãe, aparece a amiga dela, aparece a médica, sabe? Ela aparece. Achei engraçado ele empurrando, acho que pro amigo dele, o irmão Trap. Ah, eu adorei! Adorei, adorei mesmo. O cara só vai descobrir um momento meio complicado que é a Trap. É, tudo bem. Não, e o mais legal é que mesmo ele descobrindo, depois eles continuam saindo, sabe? Que tem um episódio que ele comenta que ela tá levando almoço pra ele, sabe? Então. É, acontece. Pode acontecer na vida de qualquer um tomar um susto desse. Bom, então repita pra nós o nome da música, Lu. Não tem nome da música porque eu não pesquisei o nome da música. É Ikki Gagenishi Te Anata. Obrigado, Eric. Sou papado. E fiquem com a música. Dando continuidade então ao nosso podcast, vamos à segunda indicação do dia. E a segunda indicação vem dela, a Nath. Oh, sou eu. Sim, é você. Então, eu vou comentar a música de Sketch Dan, que eu comentei no cast passado que era pra ninguém pegar, porque era meu já. Sketch Dan é um anime baseado no mangá da Shonen Jump, um mangá já finalizado com 288 capítulos. E o anime eu acho que tem 75 episódios, se eu não me engano. Então, tem várias opens, várias ends, mas a música que eu vou escolher é uma Insert Song. Por que uma Insert Song? Porque é a minha favorita. Foda-se. Ops, beleza. Não podia falar palavrão? Pode sim, foda-se esse caralho aí, relaxa. É porque o Carlírio tinha me avisado umas duas, três semanas atrás que era pra eu parar de falar palavrão, porque eu não podia. Ah, mas o Carlírio é uma pessoa única nesse Brasil que não falou um único palavrão nessa vida. Então, ah, mas eu já ouvi falar. Eu já ouvi ele falando. Olha, você gravou? Não gravei, infelizmente. Então é lenda. Voltando. Então, a Insert Song que eu vou escolher se chama Birthday e é cantada por uma banda chamada Sketchbook. Na verdade, a banda Sketchbook foi uma banda criada para o anime de Sketch Dance. No caso que a banda Sketchbook, o nome mesmo, existe dentro do mangá. É, os três principais, eles fazem uma banda para o colégio, para o festival do colégio, e o nome da banda é Sketchbook. E no caso, eles fizeram audições pra escolher três pessoas pra representar os personagens e é uma banda de verdade cantando. Então eles cantam a maioria das openings e boa parte das insert songs. Dentre as insert songs, essa, a Birthday, que é a insert song que finaliza o arco do Bosun, que é o protagonista, que conta o passado dele e tal. E é o arco que eu mais gosto dentro da obra, por isso que eu escolhi essa música. É muito triste. Na verdade, passar todo mundo é meio triste. Não, passar de todos os personagens é triste. Uhum. Principalmente do Switch. Acho que ele tem duas partes. Ele tem dois arcos falando sobre a vida dele. Então eu acho que o dele é o pior dentro do. Apesar da minha personagem preferida ser a Himeko, eu acho que o dela é o mais. É o menos, assim, forçado. Isso, é. Eu acho que o dela é o mais comum dentro do mundo dos mangás, sabe, assim. No passado dela, de bullying e tal. Mas fora isso, é. Então, o anime de Sketch Dance, ele é cheio de gag, né? Basicamente, ele é comédia. Ele se equipara a Gintama, se bem que Gintama as piadas são... Gintama é bem melhor. Apesar de tudo, Gintama é melhor. E Sketch Dance acontece dentro da escola, todos os personagens são menores de idade e tal. Então, a maioria das gags dentro do mangá são com trocadilhos ou com situações extremamente loucas que acontecem. Porque só acontece coisa louca naquela escola. Todos os personagens são estranhos. Socorro. E eu recomendo muito o anime. Vocês vão rir bastante. Pelo menos eu ri, né? Se vocês gostam de humor japonês, vocês podem rir também. E é isso. O começo é ruim, então... Né? Só tem essa questão. Ah, demora um pouco pra engatar, porque depende. É que muita gente desistiu no primeiro episódio, inclusive muita gente ainda pensa que o garotinho normal é o protagonista. E não é. Não, cara. Os protagonistas são os três do Sketdung, é o Bossum, a Rimeko e o Sweet. Cara, e eles aparecem em todos os episódios, né? Toda a história envolve contada do dia a dia deles, né, no caso. Todas as histórias estão dentro da forma como eles ajudam as pessoas como o Sketdung. Qual que é o teu episódio preferido? Tu se lembra, assim? Qual a tua gag preferida? O número do episódio? É não, complicado. Mas será qual a gag? Qual a preferida? Qual gag preferida? Deixa eu ver... A minha preferida é quando a Roman, ela encarna o Tezuka. Aparece até a imagem do Tezuka no site. Eu lembro desse! É por causa que os meus preferidos são os que tem drama, nossa. Sabe? Não, não é pra ser isso. Eu acho que talvez o episódio em que o... Que o Bossum e o Tsubaki fazem a faixa juntos, sabe? Acho muito fofo. A faixa que bota na frente da escola, é muito tosco. Também, aquele é um bom exemplo de trocadilho com os caracteres japoneses, né? Porque a piada é com o kanji. É por isso que eu não acredito que Sketch Dance é uma obra que possa vir pro Brasil, porque seria muito difícil de adaptar. Porque muitas das piadas são com as palavras japonesas ou são, tipo, pensando na... Os personagens sabem que são personagens de mangá e aí eles brincam com a ideia de ser personagem de mangá dentro do mangá. É meio estranho. Metalinguístico. É meio estranho. Eu tô estranho que Gintama não tem condição de vir pra cá. Impossível. Não, pelo amor de Deus. Para de pedir Gintama. Puta que pariu. Eu adoraria, mas é impossível. Nenhum tradutor ia aceitar fazer esse trabalho. Nossa, impossível. Não. Impossível. A gente ia precisar de 20 páginas só pra botar as referências no final. Nossa. Eu fico com pena da galera que traduz. Eu agradeço muito a galera que traduz pro inglês e pro português, porque, cara, dá um trabalho desgraçado fazer a adaptação da maioria dos termos ou fazer a explicação da maioria dos termos. Nossa, terrível. Eu tenho pena de quem traduz do japonês. Kekabu, do inglês, mais ou menos, mas do japonês é realmente bem complicado. Kekaku significa plano, como diria essa épica legenda de Death Note. Genial, cara. Tudo de acordo com o meu Kekaku. Ou quando um certo fanzube aí transluziu o fanservice como trabalho de fã. Transluziu? É meio complicado mesmo pro fansube transluzir as coisas, cara. Ok, acho que conversamos bastante sobre o anime. Porque ou melhor, vocês conversaram. Terceira ou quarta vez que aparece aqui Sketch Dance. Não, sério? Mas acho que foi uma das vezes que mais foi comentado. É porque só eu vi lá o Sketch Dance da outra vez. Pode ter companhia pra falar sobre anime, é verdade. Acertou no bom ponto, Nath. Acertou no bom ponto. Ah, tem. Então, repita pra nós o nome da música, por favor. O nome da música é Birthday, do Sketchbook. Ao podcast, é a vez do Evilásio fazer sua primeira indicação. Então, eu vou indicar Azumanga Daioh, a abertura, que é a Sora Mimi Cake, da banda Oranges and Lemons. E eu não sei, precisa falar de novo de Yasmin Gandayo? Só o básico, só fale o básico. É muito foda. Exato, só falou o básico, perfeito. Alguém discorda disso? Alguém jamais discorda? Não, né? Sorry, eu não assisti. Muito triste. Vou dar pedradas por isso. Muito triste. Fiel. Triste isso. Eita. Mas tudo bem, né? Na outra vez estavam falando. Não sei quem foi que falou que não assistiu o Gurren Lagann e viu aquilo daquilo e não sei o que. Foi a Nath. A famosa Natália. Desculpa, de novo. A famosa Natália. Desculpa, eu não vi Gurren Lagann, mas vi que eu só aguentei 3 episódios de Gurren Lagann e 7 episódios de Kill la Kill. Morra! Ah, mas o Eric, a gente aceita essas coisas, cara, que gosta. Eu vou dizer que não vi Evangelion também, só pra vocês ficarem matando aqui. Como é que é, velho? Muito velho. É, não viu também. Ah, tem gente aqui que dá nota 7 pra Cowboy Bebop, então não tem problema, não. Eu já tô acostumado já. É, eu não dei 7, que deu 7. Foi o Carlírio. Porra, Carlírio! Carlinho, cara! É, vai fazer o quê, né? É isso aí. Opinião, todo mundo tem um pouco, né? A vida. Não, o pior não foi dar 7 pra Cowboy Bebop, foi ele dar 7 pra Glasslip. Desculpa, eu tinha que comentar isso. Foi terrível. Não, cara, eu não acredito. Tô na tua cara de vida e eu quero que você não me foca que joga uma bomba em São Paulo, só isso. Então, a Nayara agora tá igual a mim com a pontuação 1 já. Se já chegar a 10, vai ser. Em cada cast a gente bota um ponto, assim, na nossa lista pra poder mandar a gente pro pé. Socorro. Volta ao programa. Ok, as Mangas da Yo é basicamente um anime baseado no mangá Yonkoma, que até o nome é preguiçoso, porque é um mangá do Azuma. É o primeiro anime Slice of Life baseado em mangá Yonkoma. O nome do anime, do mangá, na verdade, né? É porque o mangá é do Azuma. Ele é um mangá do Azuma que é publicado na Dengeki Daio. Então é Azumangá Daio. E é um anime que você vai acompanhar o dia a dia de algumas estudantes colegiais. A gente vai acompanhar os 3 anos delas no colegial. E a gente vai ver as coisas mais absurdas possíveis, como, por exemplo, a gente tem uma personagem lá, que é a Loli do grupo, que é uma garotinha de 10 anos, super inteligente, que ela pulou direto pro colegial, né? E tem um episódio fantástico, que é a garota mais maluca, ou pelo menos a garota... É a garota mais maluca. A garota mais maluca do grupo, que ninguém lembra o nome dela, ela é a Osaka, porque ela vem de Osaka. Ela sonha que se ela tirar as Marias Chiquinhas dessa garota Loli, essa garota vai morrer. Tio-chan. Porque as Marias Chiquinhas estão dominando o corpo da Tio-chan. Elas são tipo parasitas da Tio-chan. Aí no final da gag, se eu não me engano, tem a imagem dela voando com as Marias Chiquinhas e a Osaka voando também, chorando. É muito bom. Ou a gag em que ela pega um facão pra... Ela tá meio dormindo, aí ela vai no quarto da professora com um facão pra acordar ela. Tipo assim, ninguém entende, assim. Por que ela fez isso, cara? Mas é muito engraçado. Mas acordou a professora, funcionou. Essa aí nunca mais dorme. Na verdade, a professora já tava acordada. Quando ela entrou no quarto. É muito engraçado, cara. Muito é hilária essa cena. Eu gosto mais da professora. A professora é foda. Ela pegou o facão sem querer. Ela pensou ter pego um panelão pra acordar a professora com batidos no panelão, mas na verdade ela pegou um facão. Olha a diferença. E tudo que ela fez foi falar, eu falhei no final, quando notou a professora acordar. Nossa. Eu gosto da professora. Eu gosto da Tomo, cara. Eu gosto da Tomo. Ela. A Xiuxan vem vestida de cosplay de pinguim. A professora, ai que bonitinho, dá um empurrão na Xiuxan pra cair de costas e não consegue mais levantar. Você pergunta, por que você fez isso? Ela, sem motivo nenhum, só te empurrei. Ai, caramba, muito forte. Aliás, esse episódio da Tio Tia fantasiada de pinguim é uma festa, né? Porque ela cativa todo mundo na escola com essa fantasia. Inclusive quando ela vai comer junto com a Osaka, passeando pelas outras salas, pra ver o que as outras salas fazem. É muito bom, cara, muito bom. Assim, a música que eu tô indicando é legal, mas ela é muito melhor com a abertura. Porque a abertura em si ela já mostra o que o anime é. já vim com vários gags absurdos, inclusive a dancinha do trio de burras, né? Trio Baca, que é sensacional. Trio de burras, meu Deus. É genial, cara, genial, genial. Ela tira uma nota lá, ela tira tipo 97. Aí elas juntam as três provas dela. E ó, a gente tirou mais que você com as três provas juntas. Não, né? Tipo, não é tiraram, assim, mano. Um tirou 30, outro tirou 40, outro tirou 30. Não, um tirou 30, outra 35, a outra 40. Resultado 105. Tiramos mais 5 do que você. Tirou 10, é verdade. Deus. Sei, né? Se matem vocês três, se matem. Bom, pelo menos melhorou a nota dela. Se fosse pior, seria meio complicado. Genial. Eu não me lembro, acho que... É, a Osaka, uma vez ela vai pro teste, a professora vai perguntar pra ela, pô, você não colocou aqui no papel o que você quer ser no futuro? Aí ela, não sei se é nesse anime que ela fala, ah, eu tava pensando em ser professora, aí ela fica puta. Saca foda. Então é isso. Mas pode falar o nome da música sem esquecer de falar de um personagem peculiar, em especial, Eduardo. O professor pedófilo. Exato. Genial. Gente, o professor. Como assim? Genial. Genial é ótimo. Genial, cara. Tudo que faz, é o que ele faz de melhor. É genial, cara, esse pessoal. Ou o pai gato americano da Tia Chan. Sim, o pai gato da Tio Chan, exatamente. How are you? I'm fine, thanks. No, I'm a cat, I am bird. Nossa. Só uma coisa. Oh my god! Quantos anos vocês viram as mangas da Yo? Pelo menos a última vez, se tenham visto mais de uma vez. Cara, eu vi duas vezes ele. Faz tempo que eu vi a última vez. Eu vi há 8 anos, mas e não tô lembrando quase nada do manga da Yo. Eu gostei pra caramba, eu lembro as personagens, mas não lembro assim cenas específicas de nada, absolutamente, pra dizer alguma coisa. Acho que é porque toda vez que eu me pego procurando um músico, qualquer referência aos manga da Yo, eu não consigo parar um tempo. Eu sempre tenho que parar um tempinho e ver algumas cenas de novo, assim. Aí eu por isso que eu fico muito forte na minha memória. Mas tem umas que eu realmente não consigo esquecer, como essa da Tio Chan e do sonho da Osaka. Uma vez perguntam pra Osaka, né, qual que é o seu sonho. Ah, eu acho que escorregar numa banana e cair de cara no chão. What? É um sonho justo, eu também tenho um sonho desse. Tá bom. Totalmente justo, é? Ah, beleza, ok. É isso, então. Então, Evilás, é só repetir pra nós o nome dessa música, por favor. É Sara Mimi Cake, que é o nome da banda? Yep. É Oranges and Lemons. O anime é as mangas da Yo. Nosso podcast, depois da última indicação do Evilásio, é a vez da convidada Nayara fazer sua primeira indicação. Opa, vamos lá então. Nossa, fiquei numa dúvida tremenda pra decidir aqui o que pegar, mas vamos lá. Quero te lembrar que você já tá com um ponto. Ai, pronto. Eu só queria perguntar uma coisa antes de tudo. Nayara, seu nome é Nayara mesmo ou é igual a Natália, que não é Natália, mas é Natália? Tá bom. É só a questão. Tá bom. Não, é meu nome mesmo. As pessoas da internet, a Josi pra mim era José, então era meio complicado. José, não, que vem. A menina chamava de você sabia que era uma menina e você chamava de José. Pra mim é José até hoje, mas tudo bem. É meio complicado. Meu Deus, véio, coitado. Mas é porque no começo eles achavam que a Josi era homem mesmo. É, nada. É, Josi pra mim era de José. Sério? É, bem, no começo. Antes de eu me tocar direitinho, como no Twitter o teu aparece lá Fenri, se eu não me engano, eu pensava que era homem também. Ah, tem gente que acha que eu sou Luca. Eles acham que eu sou mulher, Luca. Mas tudo bem, acontece. Luca? Mulher? É, de Luke, Luke vira Luca por causa do carro no final. Vai saber. Vai entender. Ah, né? Mas a gente tomou Luke e Lucas? Eles achavam que era nome de chip? O que que é? Vai saber. Luca, Lucas. É, tem gente que... Tem gente que acha que tem o surfista gostosão, o nome do cara mesmo. O surfista gostosão roubou o wall, né? Vai saber também. Ok. Eu, hein? Ok. Voltando então, vai lá, Nayara. Continue. Então vamos lá. Bom, o anime que eu escolhi foi Hayate no Gotoku, lá de 2007. Na verdade, eu escolhi mais o anime. Eu não vi o anime completo, mas de qualquer forma, ele me matou bastante. Oi? Não. Ninguém viu Hayate. Eu vi. Caraca, você tá de parabéns, cara. Hayate é fenomenal, cara. É muita coisa, não dá, cara. Como assim, cara? Hayate... Ah, não, eu não vi as continuações. Não defenda. O primeiro Hayate é sensacional. É, eu gostou de assistir, mas por 500 mil episódios, não. Não dá. São 52. E aí? É um ano inteiro. Não, cara. Não. Puta, tá bom, desculpa. Ah, mas tipo, eu mesma não aguentei, mas eu queria mesmo assim indicar, porque pelo menos os episódios que eu vi, eu achei o anime sensacional. E como é um podcast de música, né, que vocês acabam mantendo o foco, eu queria destacar a abertura, né, a primeira abertura de Hayate no Gotoku, lá o primeiro anime mesmo, porque é cantada pela Kotoko. Eu ainda fui preguiçosa, porque o nome da música é o nome do anime, Hayate no Gotoku. Exato. É, então eu fui preguiçosa, pra não ficar decorando muita, né, me confundindo, sei lá. Mas falando da Kotoko, ela é uma cantora que basicamente abriu, né, junto com o compositor Kazuya Takashi, se eu não me engano, a produtora musical que tem como foco em música techno-trance, né, que é a Ivy Sound, que até hoje vive aí praticamente com música da Mami Kawada. A Kotoko, se eu não me engano, saiu da produtora em 2010, mas ela acabou compondo muita música, escrevendo muita música e cantando muita música pra lá. Além de Hayate no Gotoku, se não me engano, ela chegou a cantar várias músicas para Shakugan Oshana, Exo World. Atualmente, se não me engano, ela canta em Ajevolen, né? As duas aberturas desse anime mecha aí do sono que eu não cheguei a assistir. Eu queria bater palmas. Exatamente, era o que eu ia comentar. Agora o Carlinho chamou alguém que sabe. É fenomenal, cara. Tipo, 39 edições pra uma pessoa finalmente falar sobre música, sobre os cantores aqui nesse podcast. Ei! Eu tô sentindo um foco muito grande de olhares pra mim. Eu tô me sentindo um pouco intimidado aqui, tá? Eu acho que eu sempre tinha os malditos cantores aí me falam. Não. Não precisa falar nada, Eric. Não precisa falar nada. Não, Eric. Não, Eric, a Nayara foi superior. Você tá saindo do podcast pra gente. Foi superior, Eric. Não, gente, por favor, não saia. Mas seu comentário foi de extrema qualidade. Realmente bastante. Desculpa, obrigada, sei lá. Não, não quero. Obrigada, melhor, desculpa não. Mas enfim, acho que da Kotoko é mais ou menos isso pra falar do anime em si. Bom, a sinopse dele já é nonsense por si só. Comentando só um pouquinho, o Hayato, ele é um garoto super azarado. Porque os pais dele acabaram deixando uma dívida gigante pra ele, porque eles adoram fazer aposta, aí tem um dia que do nada, vamos fugir e deixar toda a dívida pro nosso filho. Aí a máfia, lembro que acaba aparecendo na casa dele, tenta sequestrar ele, fazer ele pagar a dívida, meio que trabalhando de escravo. Só que no meio dessa confusão toda, ele acaba encontrando uma tsundere dublada pela Rieko Gimia, que agora eu não vou lembrar o nome da protagonista. Que? Sanzenin Nagi. Anaki? Ah, não, não, tira, não, tira, não, tira, droga. Tira as palmas. Droga. Respeite. Ai, não pode falar palavrão, droga. Ah, enfim, já foi. Como assim? Ai, não pode falar. É o caso. A Nayara, ela consegue decorar com extrema facilidade nome de dubladores, de cantores e personagens que eles estão locados. Mas ela não consegue se lembrar de nomes de personagens de animes que ela já viu. Tá. Não tem esse limiar, tem essa diferenciação. É uma balança. Sorry, eu também tenho esse problema, sabe? Só que os animes que eu tô assistindo, eu não lembro o nome, imagina os que já passaram. Eu também tenho esse problema com cantores, com dubladores, com nome de personagens, nome de animes, nome de episódios. É complicado, cara. Eu lembro do nome dos animes, pelo menos. Eu só lembro de Naruto. Meu Deus. Nossa. Naruto cabe aqui. Fica aí. A gente já falou, Naruto SD. Não, só Naruto mesmo. Você não viu o filler que era em Yokama? E. Nossa. O filler que era em Yokama? Caralho. É porque tem aquele filler com aliens também, né? Então, nesse mesmo filler. Isso, nossa senhora. Filler do aliens é em Yokama, cara. Vocês não viram. Esse que tem um robô gigante? Não, esse é o pior que existe, um robô gigante mesmo, mas tudo bem. Ah, meu Deus. Caraca. Sobre Hayate, Papai Noel é um filho da puta. É só isso que eu tenho que falar de Hayate. Né? A Nayara esqueceu de um ponto importante nesse início de Hayate. Ela esqueceu do seguinte ponto. O presente que os pais do Hayate deixaram pra ele no apartamento, que foi um envelope que tinha... Não, mas ela falou. Precisamente, não. Era um envelope que tinha o último salário do Hayate no emprego dele. E eles deixaram apenas uma pequena fração do salário dele, uma moedinha de 10 centavos. Dizendo, esse aqui é teu presente, use-o bem. Mas eu não sei não, como o Lucas, o Papai Noel é mais filho da puta. Papai Noel disse que não pode dar presente pra ele porque ele é pobre. Porque ele é pobre. Que isso? Tadinho. Eu só lembro disso e a garota que ficava perdida o tempo todo tentando ir pro Rio de Janeiro. Sim, eu só lembro disso. Ela vai pro Rio de Janeiro. Então, se você pegar esse trem bala, ele vai direto pro Rio de Janeiro. Ela vai no guichê do eu quero uma passagem pro Rio. Cara, não. Eu só lembro disso. O Tama, ele passa as férias dele no Rio de Janeiro, né? Não, o Tama é do Caribe. Férias na Floresta Amazônica. Enganam ele que tem fêmeas da espécie que vive na Floresta Amazônica. O Tama, pra quem não entendeu, é o tigre de estimação da Nagi, que fala, mas só na frente do Hayato. Excelente mascote. Não, o próprio personagem é fenomenal, cara. É um otaku espetacular. Eu nunca vou esquecer com o fato que ela tem uma sala pro PlayStation, uma sala pro Nintendo e uma sala pro Xbox. Ostentação. Total. Nossa, gente. E vocês que não chegaram ao final, infelizmente perderam a parte da armadura dourada dos mordomos. Sim! A armadura dourada dos... Nossa, cara! Aquele torneio de mordomos, meu Deus do céu. Essa foi a referência ever. Foi mais do que a referência da professora fazendo o golpe do Sei aparecendo garrafas de bebidas atrás. Sim. No final, você recomenda o anime pelo pouco que você viu? Ah, com certeza. Eu, pelo menos, sempre me divertia bastante. E foi o que vocês falaram, que quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, vai se divertir muito mais. Tem várias cenas de batalha mesmo que, do nada, vai até, eu tenho que levar o meu cosmo até não sei o que lá sentido. Então, eu acho que principalmente pra quem é fã de Cavaleiros se diverte, mas qualquer um pode se divertir. É muito, muito legal. Afinal, o nome do anime é Hayate, o Mordomo de Combate. Yes, um mundo em que os mordomos têm combates, poderes supremos. Olha que maravilha. Mundo de qualquer coisa. Mas se fosse o Bebop traduzindo, seria Hayate e a Manteiga de Combate. Certeza que ele ia falar isso. Certeza. É spin-off do Manteiga Preta, né? Exatamente. Caraca, eu só percebi agora que o Bebop não tá aqui. Nossa, que mancada, 50 minutos de call, nossa. Pois é, por causa que eu percebi, pô, não saiu nenhuma piada do Bebop. Piada horrorosa. Tá de parabéns, Nath, você tá de parabéns. Ah, vocês verem como é que a minha memória é boa, né? Ok. Nayara, repete pra nós o nome da música, por favor. Hayate no Gotoku, da Kotoku. Após a indicação da convidada Nayara, é a vez do Eric fazer sua primeira indicação. Beleza, vou parar aqui o jogo. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É, no caso... Caraca, velho, tira esse cara desse podcast. Eu sabia. Ah, o Ross já ficou jogando enquanto gravava, então fica quieto. É, no caso, vou escolher uma character song da terceira temporada de Hidamaru's Cat, Hidamaru's Cat Koshimitsu. É a minha carta trunfa, eu não tenho música, eu sempre coloco Hidamaru's Cat. No caso, adivinha que vai de qual personagem é a música? Adivinha, Vilado? Quê? Da Miyako. Quê? Ah, não, valeu, você tá ignorando também, mas beleza. Ah, é que o jogo aqui tá legal, cara. Caraca, como assim, gente? Eu sou o que tá prestando atenção no podcast. É, então, a character song da Miyako, Tayo Togo, que é cantada pela dubladora dela, Kaori Mizuhashi. E acho que não cabe falar mais de Hidamaru's Cat, né? Revelado. É ruim. Não, se dane, eu não tô. Se dane. Não sei porque eu perguntei pra você, mas enfim. Se você perguntasse pra mim, eu ia falar que o anime é bom. Mas eu também não sei, Erika. Eu juro que eu também não sei porque você perguntou pra mim, cara. Ah, sei lá, eu sou idiota. Nossa senhora. Tá bom. O que tá acontecendo? Tá tudo bem, gente. Vocês querem conversar? A gente sai. Eita! Não, já é a quinta música que eu indico de Hidamaru's Cat das quatro temporadas, não tem mesmo o que falar mais. É a música da Miyako dessa vez, uma música bem divertida. E é isso. Ô, Eric, você tá com dificuldade de achar música? Se você quiser, eu tenho uma lista. Você pode pegar um anime da minha lista. Tudo bem, cara, não tem problema. Não, eu não quero sua ajuda, não. Obrigado. Cara, esse foi um momento único no podcast. A bondade do Luke, olha. Não, era mais ironia mesmo, não era bondade, não. Não tem problema. Se bem que eu fui irônico no meu elogio também, mas tudo bem. Não, olha, tem aí, problema. Isso é tipo plot twist de Game of Thrones, velho. Foi muito da hora agora. Parabéns. Obrigado. Então é isso, eu não tenho a dizer. No caso, Hidamaru's Cat é vindo de tirinhas Far Comics, que são publicadas desde 2006, se não me engano. Agora o ano exato eu não lembro. Teve quatro temporadas. Tá passando uma moto no fundo. A gente viu. Quando for um ônibus é melhor. Quando passar um ônibus é melhor. Teve quatro temporadas, uma porrada de especiais, enfim. O Evilás adora esse anime. E é isso. Demais. Vale aqui lembrar que o Evilás gosta tanto de Hidamaru's Cat quanto ele gosta de One Piece. Exato. Ah, caralho. Ele ama a Miyako, aliás. Sim, personagem preferido dele. É, exatamente. Eu acho legal as ironias que vocês fazem, que é meio estranho. Por exemplo, quando uma pessoa fala mal de uma obra que quer ser irônica, normalmente ele associa a outra obra que a pessoa não conhece. Não! Se você falasse, eu gosto tanto de Hidamaru's Cat quanto eu gosto de Avenger, tudo bem. Mas se tu falar, tipo, de um anime que é o meu preferido, é meio estranho, sabe? Fica parecendo que eu não gosto de One Piece. Quer falar de Himegoto, então? Vamos falar de Himegoto. Então, no último capítulo, Luke, você leu o último capítulo do mangá, Luke? Porra, cara, eu li. Que absurdo, cara. Que absurdo, cara. Himegoto eterno. Tava sem calcinha. Puta merda. Caraca, velho. Eu fiquei impressionado. Eu não acredito. Eu vou mandar uma carta pro autor falando que ele tá de parabéns, que tá melhor cada dia que passa. Rafaela. O Eric, tudo bem, já é normal. Ele lê esse tipo de mangá, mas o Luke, ele meio que ficou empolgado com o anime. Que Begoto para sempre nos nossos corações. Viva os travestis. Não vou falar nada que eu leio mangás trap também. Então tá, então a gente conversa aí sobre trap. Nunca vai sair esse cast, Eric. Em uma edição futura vai ter que conversar. Jamais, Eric, jamais. Jamais sairá esse cast. Meu Deus, gente, ouvindo o Luke com essa ironia dele, agora me lembrei que no outro podcast ele chamou o Eric de sommelier de anime de putaria. Meu Deus do céu. Ele é sommelier. Carlírio, putaria, eu nunca diria essa palavra tão abusiva, Carlírio. Por favor, é hentai. Palavra, você usou essa palavra. Não, hentai, por favor. Sommelier de hentai. Você bota palavras absurdas desse nível, esse baixo calão na minha boca, é triste. Luke, desde quando você adquiriu essa forma de se comunicar? Meu nobre amigo, é complicado você. Tá bom, chega. Eu não sei, eu não tenho mais palavras a ser buscadas pra falar, não. Beleza. Eu posso comentar o óbvio. É meu nobre que ele tá companheiro. Então, pro sim, aqui, repete pra nós o nome da música, por favor. A música Tayo to Go, cantada por Kaori Mizuhashi, dubladora de Miyako, que faz parte da trilha sonora de Redamaru Sketch Hoshimitsu. Então, a indicação que eu gostaria de fazer é pro anime Begate 8K, que eu já falei em outra oportunidade. Só que na outra oportunidade eu citei o tema de encerramento do anime. Desta vez eu gostaria de falar da abertura, cantada por Tamura Yukari. Que delícia, cara! E o nome da música é Oshete Eichu-Z. Acho que o nome chega a ser até bem expressivo para a temática do anime. Só para relembrar um pouquinho, em Begate 8K temos uma protagonista com uma mente muito pervertida, o nome dela é Yamada. E porque a amante dela é pervertida para uma garota de apenas 14 anos, que está iniciando o ensino médio, ela tem um sonho de vida bem interessante. Ela sonha em fazer sexo com 100 garotos. É, esse é o sonho de vida dela. Até o fim do colegial, cara. Exatamente, até o fim do colegial ela quer fazer sexo com 100 garotos. Porra, eu vi 2 minutos do anime assim, mais que tu, Carlinho. Que merda é essa? Caraca, isso. Você tem 14 anos, Carlinho? Que merda. Eu acho que eu tenho 16, Carlinho. Tá nervoso. Eu tô brincando. Beleza, eu já ia colocar um ponto na tua caderneta aqui. Mas eu só vi 2 minutos, hein. Ponto? Essa minha caderneta tem espaço ainda. Tem, cara. Só não somei 2 pontos ainda, mas tem. Já tá na 7ª coluna, já. Então... Voltando, só que a Yamada tem um pequeno problema. Muito embora ela tenha esse sonho tão, né, vamos dizer, tão grandioso, entre aspas, ela acaba esbarrando na certa timidez que ela tem, porque ela mal consegue cantar um rapaz, mal ela consegue chamar a atenção de um rapaz para que fixe olhar nela. Até que por causa de uma borracha que cai no corredor da sala de aula, ela acaba se interessando no colega ao lado dela, e esse colega ao lado é um rapaz comum. Ele não é muito bonito, não é atraente, é um rapaz comum, que tem uma vida comum. E ela se interessa nele achando que ele é a pessoa ideal pro primeiro ato dela, pra ficar faltando só 99 dali por diante. O problema é que no decorrer do anime ela acaba se interessando mais pelo rapaz, o rapaz acaba se interessando por ela, ou seja, um clichê básico, e ela acaba tropeçando, porque ela não consegue levar nenhuma ideia adiante. Tem um episódio, inclusive, que eu gostaria de comentar rapidamente, que ela tem uma ideia absurda. Qual que é a ideia absurda? Ela resolve usar o que ela chama de ideia fatal no rapaz. Qual que é a ideia fatal? Ela resolve ir sem calcinha pra escola. Olha aí a referência a Himegoto. Olha aí, Himegoto fazendo referência a esse animezinho aí, que eu nem lembro o nome. É absurdo. Como resultado dessa ideia, a colega dela chama ela pra conversar a sós e dá uma porrada na cabeça dela, dizendo onde ela tá com a cabeça de ir pra escola sem calcinha. É isso? Não aparece ela sem calcinha na escola? Não aparece. Ela tenta ao máximo esconder nas situações gerais do dia. Exatamente, ela tenta esconder sempre. Tenta esconder sempre. Meu Deus. Cópia barata de Himegoto. Peraí, como que pode ser cópia barata de Himegoto se pegar a que veio antes? Você não sabe, Kalir, Himegoto veio desde as épocas primordiais da Terra, onde encontraram nas cavernas alguém dizendo uma calcinha com uma coisa dentro, assim, e a pessoa se indagou. Épocas primordiais, desenhado uma calcinha. Era o Tiranossauro Rex Trap. Era o Tiranossauro Rex Trap. Meu Deus, velho! Oh, meu Deus! Tá loucura demais! Nobre amigo Luke, desde quando dinossauros em geral usavam roupas de baixo? Desde quando os dinossauros eram traps, eu ia falar Jurassic Park, mas pra essa pergunta eu não sei o que responder. Ok. Vamos procurar no Google. No mundo de Jurassic Park deve ter algum cara muito pervertido que pegou os dinossauros e botou calcinhas nele, vai saber. Continua com a aquela regra, qual é a regra, meu Deus? É a 48? 34, 34. 34. 434, desculpa. Bingo. 34 na internet. Regra 34, exatamente. Bom, Bigatid Kei é um anime que eu indico, se você quer ver um anime da maneira mais descompromissada possível, que não te força o cérebro a pensar sobre nada, até porque o anime não pede para que você pense, não pede por isso. Ele só pede para que você dê risada da Yamada ou fique muito nervoso com ela, das duas uma, o que vier primeiro. E, então eu deixo para vocês essa música, que é o tema de abertura de Bigatid Kei, cantado por Tamura Yukari, Oshete Eichuzi. Continuidade então ao nosso podcast, é a vez do Evilásio conduzi-lo nessa segunda parte. Ok, então a primeira pessoa é o Luke, que vai escolher uma segunda música. Sou eu. Chuto que é Naruto. Karuka Kanata, abertura de Naruto. Ah, não! Ok, chega. Um dia tocarei. Encerramento de Seitokai e Akuidomo, aquele grupo colegial que só sabe falar absurdos sobre sexo. Encerramento se chama Aoi Haru, o nome da banda é El-chan. começou no começo dos anos 90 lá no Brasil. Meu Deus do céu. Não, porque eu não sei o nome da banda, eu fiquei muito intimidado com a Nayara, eu tenho que inventar alguma coisa, né? Então. Como diria nosso amigo Pride Washington, pau que nasce torto nunca se direita, que combina muito bem com o tema do anime, né? É verdade. Mas basicamente é um grupo de Seitokai, que eu não lembro. Qual é o nome de Seitokai em português? Conselho Estudantil. Isso, Conselho Estudantil, que pessoa meio retardada das ideias. Basicamente, 90% do anime é sobre eles falando putaria de uma maneira meio sutil. Ou não. Muitas vezes não. Na abertura da temporada desse ano, tinha uma garota correndo com o dildo numa competição escolar. Então vocês veem qual é o nível das piadinhas. Eu sinceramente não consegui terminar de ver o anime, mas eu sempre vejo episódios de alguma temporada. Assim, eu vejo o primeiro episódio só pra ver que absurdo que tá. E não dá. Eu não consigo gostar muito desse anime, não. Eu terminei. Você terminou? Parabéns, cara. Eu não consigo, cara. Eu fico muito ofendido com as piadas desse anime, eu não consigo Você terminar. Do meio do humor? Eu não consegui terminar a segunda temporada ainda, mas a primeira eu terminei. Eu fico muito ofendido com as piadas, cara. Você viu os ovos também, Vilas? Eu vi os ovos. Eu vi tudo, meu Deus. Eu sei lá. Depois de um certo tempo, eu acho tranquilo, sabe? As piadas muito absurdas. A minha preferida é a garotinha que luta judô. Ah, ela é a mais pura ali, Bebê. Não vai nenhum caso. Que pureza. Nossa. Ela nem percebe a pureza dos outros. Cara. A pior é a irmã do cara, a irmã mais nova do cara. Sim, ela é a pior, meu Deus do céu. Ah, sim, lembrei que eu ia falar. É porque eu continuo assistindo por causa do chip, sabe? Só um minuto. Só um minuto. Boku no Pico. Agora pode. Boku no Pico. Tá, continua, por favor. Aí, o cara parou a conversa. Desculpa, que roxo, cara. Excuse me! Que beleza. Ah, eu não sabia que era pra falar, desculpa. era pra continuar. Pode continuar. Carliro deveria pedir desculpas. Mas, enfim. Desculpas. Agora sim. Não, tu tava comentando que o que me mantém assistindo anime é o chip, porque eu chipo a presidente com o vice-presidente, sabe? Caraca, a maioria dos animes que tá de parabéns chip, pra conseguir chipar um anime absurdo desse, cara. Ai, tipo, como se não fosse óbvio o chip ali. O chip é livre, né? Então tá tudo. É, chipar é livre, chipar é sonho. Chipar é vida. Uhum. E continua chipando. Até hoje eu acredito em Naruto Sasuke. Fica aí. Ainda, esse sonho ainda não terminou ainda. É, tem um filme, né? Ainda tem o um filme Naruto The End ainda. Vai ainda ter outro filme? Que é isso? Tem outro filme ainda pra tentar em agosto? Tem um filme pra terminar aí. Ah, falando em filme, Luke, o Culpado de Washington vai fazer um filme do Porto dos Fundos que vai lançar próximo ano. É verdade, o teaser saiu. Pode watch tua vida, cara. Se tiver o molejão, aí acabou a internet. Tem que ter, molejão pode tudo. Meu Deus do céu. Eu assisti aquele filme merda os caras da internet só porque tinha um molejão. Eu assisti aquele filme brasileiro só por causa do molejão. É, também. E a participação deles foi épica, então não tem problema. Principalmente no encerramento, né? Dos créditos. Sempre. Molejão e Culpa de Watch estão juntos. Só falta o Chiquinho, que aí ficaria. E o Chiquinho tocando guitarra. Sua guitarra espetacular. Final. Nossa, incrível. Aí, podemos fazer um filme. Vamos pegar um monte de. Tem dinheiro. Patrocinadores. Ah, não precisa. Só tem 1 trilhão de patrocinadores que vai pegar meia hora do filme no começo. Tá valendo. Ok. Como chegamos nisso? Não sei. É Luke, você. Repete o nome da música. É. Aoi Haru, eu não sei se é o nome da banda ou o nome do encerramento, foda-se. Não, peraí, aí já tá um pouquinho exagerado. É que tá na música do YouTube, eu não sei se é o nome da banda, eu não sei ler japonês. Então é isso. Ficou isso aí, velho. Legal, chamado Anime News Network. Cara, tem muita coisa aí. Eu não consegui achar El-chan nesse site, então pra mim é inválido. Tem o Anime News, você pode usar o My Anime List, sabe? É, tipo, não sei. Natália, você chegou agora. Encerramento. A Oi Haru é um encerramento cantado pela Ângela. Ângela, o pai de Washington fez essa música aí também. Fica aí. Tô acostumado a falar que você é errado, deixa eu falar. Corta essa! Que sacanagem, cara. Ok, então, eu vou escolher uma música de Putimus Petit Idol Master, simplesmente porque é o melhor anime curto que já foi criado na história. E o nome da música é Hitoriboti no Uta, que não é a melhor música do anime, mas ela tem um sentido simbólico, porque ela é a única que é cantada pelo produtor do anime, falando sobre a solidão. Falando sobre a solidão no geral, né? Pensa que é o homem solitário, não dá muito. É tipo o Batman cantando a música lá, Solidão, também? É tipo essa música? É, agora imagina o Batman com a cara dele ser trocado por um P. Nossa, e ele sem camisa, com a gravata voando. Que triste. Oh, que inferno, cara. Nossa. Deus me livre. Oh, tinha tantas musiquinhas das idols cantando, das putis, ele vai pegar. Mas essa é mais engraçada, cara. E fala de mim com o Rimegoto, você mudou muito, Vilazo. Você quem não se era importa? Assim. Ó, ele é um P, exatamente porque ele nem precisa ter rosto. Quem se importa com o produtor? Elas se importam com o produtor. Que é isso? Que absurdo, cara. Não é muito importante o Pessan. E Putimas é um anime spin-off, vamos dizer assim, uma história spin-off de Idol Master, e que você tem personagens, as personagens de Idol Master, mas um grupo de micro Idol Masters, as Put Idols, como são chamadas, e cada uma delas tem uma aparência referente a uma personagem de Idol Master, e elas têm superpoderes, ou mais ou menos isso. Então, esse é o melhor anime curto que você tem pra falar. É, porque você não assistiu, cara. É brincadeira, eu olhei, velho. Não eu é o melhor anime curto, eu tinha mas... vergonha ali. Eu olhava pra ele, assim, antes de eu assistir, né? Eu olhava pra ele e eu... Não vou assistir uma bosta dessa. Só que depois de eu assistir, eu simplesmente vi toda a primeira temporada no mesmo dia. Meu Deus. Porque parece você, ridículo. Você tá fornecendo a indústria... Pra não ter mais Berserk por aí, cara. Tem que parar de... Cara, mas é porque é foda. Desculpa, mas é foda. Tipo, vocês podem tirar o anime principal aí do Master e jogar no lixo. Mas faça mais Putimas, por favor. Faça mais Putimas, que Putimas é espetacular. É, a série de TV eu não gostei não da Idol Master, mas já as duas temporadas de Putimas eu achei fofo demais. Putimas é espetacular. Putimas é vida, Putimas é amor. Putimas é o que tem que ser. E assim, só o Eric viu Putimas, né? Então, não sei. Não tem história, pessoal. Você tem essas personagens, você acompanha o dia a dia delas. Então, num dia elas estão. Uma garota tá brigando pra perder peso, ganhar peso, perder peso, ganhar peso. No outro, eles estão numa ilha deserta jogando vôlei. Ou no outro, estão no meio do deserto, tentando controlar a personagem que se multiplica como se fosse um gremlin. Ou no outro, estão na floresta amazônica. No Brasil, fugindo de dinossauros. De calcinha. Cala a boca. Meu Deus do céu, ele incorporou a ideia mesmo. Pois é. Farei acontecer. Então, assim, parece. Eu realmente recomendo, assim, até porque é um anime curtinho. São 2 minutos praticamente cada episódio, então vale muito a pena. Eu acho mas são 64 episódios de 2 minutos. Mas você não consegue parar. O que, que eu posso fazer? Acho que o caso do Evil Lazar é especial, porque. Enfim. Não é, cara, não é. Eu conheci uma comunidade de pessoas que gostam de Futimas. Nossa, ele conheceu a comunidade. Ele foi numa comunidade. Deve incluir o autor de Berserk. O cara tá tão em negação que ele teve que entrar numa comunidade pra falar: não, eu não sou o único que tem esse problema. Exatamente. Não, mas me apresentaram, cara. Eu fui. Uma pessoa me mostrou esse mundo. Eu não fui do nada pra esse mundo. Tá certo. Mas sério, é muito bom. Assistam Putimas, é muito engraçado. O Luke pode assistir Rimeguto, porque eu não posso assistir Putimas, cara. Eu não tô falando nada, tô quieto. Oh, quietíssimo. Então é isso. Escutem essa música, se possível vejam um vídeo, que também é muito engraçado. E assistam Putimas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Só uma pergunta, Eric, qual a sua Puti Idol preferida? A Textuda, que é dublada pela Kogumi Aguirre. Nossa, Textuda, caralho. Agora eu não lembro o nome dela. Eu não lembro o nome dessa, cara. Ah, não lembro. Yori. A Hiyori, né, que solta raios pela testa. É, a Puti vai. Caralho. Não, a minha preferida é a Makoti. A que engorda e emagrece toda hora. É, a minha preferida é a Makoti e a Haruka-san, que é a Gremlin. E eu também admito, eu ficaria meio envergonhado de assistir um anime desse, mas... É estranho, é vergonhoso, mas é muito bom. Eu concordo com você, eu concordo. Tipo, eu entendo completamente o que você está falando. É extremamente fofo, mas eu não vou apresentar um anime pra ninguém. Eu entendo o que você está falando, eu não tenho tanto problema com isso, mas eu entendo o que você está falando. Agora é muito estranho, isso vindo do Eric. Eu tenho vergonha de assistir um anime do anime assim. Do cara que é o sommelier de hentai, que indica... Não, eu tô falando assim, por exemplo, pra apresentar pra um amigo, por exemplo... Eles já acham bestas, a maioria já acha besta anime de garotinhas. Aí eu vou apresentar ainda Putimas, que... Não, apresenta o Boku no Pico, não, Angel, não, Justice. É, que vocês acham que eles vão pensar de Vilazio? O que vocês acham que eles vão... Como assim? Qual o problema de apresentar o Boku no Pico? Que negoto. Apresenta isso aí, cara. Não, isso só na internet. Eu tenho amigos na internet. Eu tenho esse problema também, mas as obras que eu tenho vergonha é Free e Utapri, que eu assisto. Eu acho justo você ter vergonha. De free, mas... Eu também. Não entendo porque é vergonha de Free, mas ok. Cara, você deu 7 pra... Você não tem vergonha de dar 7 pra Cowboy Bebop, cara. Eu quero que você fique no inferno, só isso. Eu tinha muita vergonha ali assistindo os episódios, não tinha como, cara. Eu olhava pra aquilo e ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Essa é minha vida, essa aí, isso é que eu sou. Então é isso. Escutem Hitori Bote no Tá, de Putimas, Speech Idol Master, cantado pelo Junji Majima, que é o dublador do personagem produtor. Bote, bote, Hitori Bote, Hitori de karaoke, Hitori de izakaya, Hitori de yakiniku.一人で温泉ぼっちぼっち一人ぼっち寂しさはああ涙で洗い流せばいい嬉しい楽しいああ明日が isso é a Rafaela. Que diálogo. Ok, voltando. Que vergonha por tão... Ai, meu Deus do céu. Ai, o Eric agora se falando se vergonha por tão pouco. Agora mesmo ele tava com medo de falar que assistia pro time pros amigos. Porra. Não, pros amigos é uma coisa. Pra eles, só anime de garotinha já é coisa de boiola pra eles. Romance é tipo... Se eles soubessem o que você vê. Ah, exato. Mas eles não me seguem no Twitter, Facebook, qualquer coisa, então tá de boa. Que amigos, hein? Não, ótimos amigos. Porra, os amigos é que a gente afasta desses lugares mesmo. Porra, eu entendo vocês, cara. Uma garota no meu trabalho viu que eu tava mexendo no Twitter e perguntou assim: ah, você tem Twitter? Me passa ali. Eu falei, não, eu não tenho. Jamais. Eu só estou entrando aqui, só estou vendo Twitter. Alguém me falou nessa rede social? Eu nem entendo por que conversar no Twitter, não faz sentido. Eu não passo meu Twitter de trem pra ninguém, não tem como. Passo por Twitch. Não, o pior foi Carlinho no Facebook. Ele, podcast hentai, botou meu nome, linkou no Facebook. Pá! Ah, não! Eu falei, Carlinho, você tá maluco? Minha família tá aí vendo, sabendo? Tira isso, Carlinho. Cara, cê, é muita vergonha, cara. Vocês acham mesmo? Essa galera vê mesmo, assim, tipo, meu antigo chefe, superintendente da minha antiga empresa, tem o meu Facebook e ele vê, provavelmente, essas coisas que o Carlinho coloca. Não, eu prefiro. Eu já tá que foda-se. Foda-se, vida, cara. Lembre-se que eu passei um ano indo pra faculdade com um mochila com a imagem do Goku. Então, foda-se. Parabéns. Eu não cheguei nesse nível. E era um mochila laranja. Credo. Credo, né? Sim, minha vida. Ok, então a minha segunda música vai pra um anime que muita gente não sabe que é de Yonkoma. É, Shukan Friends, que saiu na temporada no começo do ano, que eu já esqueci qual temporada foi. Eu. Abril, temporada de abril. Porque o anime eles fizeram bastante dramático, assim. Eles puxaram bem mais o drama da história, sendo que ele tem um fundinho de comédia no mangá, sabe? O mangá, ele é meio que... Os capítulos são divididos em duas partes. É uma primeira parte só de Yonkoma, com várias tirinhas pequenas, só falando do dia a dia dos personagens, só com piadas. E aí tem a segunda parte que o autor utiliza para poder aprofundar os personagens. E o anime, ele usa mais essa segunda parte do mangá. Lógico, também tem algumas piadas no meio da história, mas o principal da história mesmo, que move a história, que é o fato da personagem principal perder as memórias toda semana, o drama foi o que eles usaram no anime. Eu acho justo, né? Porque é um pouquinho complicado, né? Eu achei que ficou uma ótima adaptação. Fale, Natália, fale. Ignora o chat. Ah, não, Lucas, botou um dinossauro com calcinha. Sabe isso agora? Você tem que ignorar o chat, ignorar isso aí, senão não vai dar certo, não. Ficam postando coisas impróprias no chat de vez em quando. Isso é tão normal. Não, isso é cueca, não é calcinha. Desculpa, não achei calcinha, é verdade. Calma. Ok, voltando à história. Shunkun Friends, falando um pouquinho sobre o anime, é um anime, já comentei, né? A personagem principal, esqueci o nome dela. Que ótimo. Kaori, não era? Passou a semana, segunda-feira, já foi, já é complicado. Vou botar a Wikipédia aqui pra poder usar de cola, só um minuto. Caralho, cara. Você percebe quando a pessoa é nova no podcast que ela vai buscar a Wikipédia pra saber qual é a informação. É Kaori. Ah, não, a Wikipédia me salva vidas. A Wikipédia faz Kaori. Voltando. Shukan Friends é a história da Kaori. Ela é uma das personagens principais. Na verdade, o personagem principal é o Hase-kun, né? Ele é o protagonista mesmo, e ele é apaixonado pela Kaori. Só que a Kaori, ela tenta ao máximo não se envolver com ninguém da classe dela. Ela prefere não falar com ninguém, ela prefere ser antissocial, ficar só na dela, mesmo que ela não queira realmente isso na realidade. O problema da Kaori, que é o que o Hase-kun descobre depois com a convivência, é que ela tem um problema traumático. Ela sofreu um acidente quando era mais nova, e depois desse acidente, ela não consegue reter as memórias por mais de uma semana. Então, toda semana, toda segunda-feira, as memórias delas resetam, e ela simplesmente não vai lembrar das pessoas ou das coisas que aconteceram. Na verdade, é meio aleatório, é meio seletiva a memória dela. Ela lembra, pra escola, funciona, sabe? Matéria, ela lembra só das pessoas que não são amigas. Que ela gosta. Só as pessoas que ela gosta que somem por algum motivo estranho. Tanto que quando o amigo do Hasekun, o... É Shogo o nome dele? É. Pronto, o Shogo, ele tenta se aproximar dela. Tipo, ela não considera ele amigo dela. E aí ela lembra dele na outra semana. E eu fiquei, o quê? Como assim? Não tá, né? Ok, aleatoriamente. As memórias dela são meio aleatórias. É. Basicamente, o amigo ficou na friend zone e ficou, meu Deus, ela lembra dele, como não lembra de mim? E aí o Chico fica maluco. Como assim? É complicado. Aí quando entra o ex-garoto que ela gostava, aí putz, aí fodeu tudo. Aí quebrou. Aí eu fiquei maluco. Fiquei, porra, para com isso. Faz mal pra minha saúde. E mental esses plot twists na minha frente. Pois é. Bom, a música que eu escolho, eu espero que ninguém tenha escolhido o Shukan Friends ainda, porque eu vou escolher a Open mesmo. Só tem a Open e a End. No fim das contas. A música que eu vou escolher é Nijino Kakera, da Kon Natsumi. Que, pelo que eu vi aqui no My Anime List, ela só fez a theme song de Ginga Kyoko Magic Prince. Não, um anime também de uma temporada desse ano, saiu esse ano. Não sei se ela teve outros animes, porque são esses que aparecem aqui na lista dela. Não teve, desculpa interromper, Nath, mas não teve não, porque a carreira dela é recente. Se não me engano, ela debutou ano passado, em 2013, exatamente pra cantar a abertura desse anime mecha aí, Magic Prince. Ah, bem lembrado. Tem que... Eu tô realmente pensando com a Nayara. Eu acho que é... Ai, gente, fala que horror! Isso é porque vocês não viram a fonte de nada, gente. Eu vou escolher uma música do Twice Fit, que é a única banda que eu conheço a história. Só isso, tá? Não é bizuque. Bom, e a Open é uma das músicas que eu mais gosto. A Open foi o que me... A Open de Shokan Friends foi o que me fez criar um dos quadros do meu blog, que não é meu, é da Beth. Que é quando uma música combina perfeitamente, por causa que a música, a Open de Shokan Friends, ela... A letra é perfeita pra ideia do anime, sabe? E eu gosto muito dela e recomendo bastante se vocês lerem a tradução e tal e tentarem entender as entrelinhas envolvidas na letra. E é isso. Ok, então repete o nome da música, por favor. O nome da música é Nijino Kakera, da Kon Natsumi. Ok. E Vilazzi, eu não esquecerei de você porque você não é meu amigo. Eu te odeio. Ok. Eu não esqueceria ninguém aqui, né, na verdade. Caraca. Fica lá com seus amiguinhos que não sabem do seu lado negro, tá? Eu vou lá falar com eles lá, essas coisas. Eu não posso falar nada que o Eric só me conhece do último cast, então realmente não pode ser comigo. Ah, sim, eu tô confundindo aí o nome de uma com a outra, então. Ó, tá vendo? Seria demais, cara. Relax. No worry. Yeah, don't worry. Eu tô ofendido, tá? Só pra avisar. Eu ia ficar ofendido se o Carlinho dissesse isso. Aí eu ia ficar muito. Caraca, o Carlinho não odeia nada, cara. Ele, até o anime de Maria Chiquinha, ele deu nota boa pro anime, cara. Então, ah, ele... não, mentira, o Carlinho. O inteiro, lá? Quatro deu nota boa pra todos? Porra, pra aquele anime, eu achei quase um 10. Tu deu quanto? Não, quatro, não, eu dei dois pra aquele anime. Dois? Um e meio? Não, no cast eu dei 1,5, mas lá no mal tá 2. 2 de 2! E no mal não pode botar 1,5, só é número 1. Fechado. ページをめくるようになった destacar agora sua música, por favor, sua segunda música. Bom, então vamos lá. Eu vou destacar um anime da última temporada, temporada de julho, que é Gekan Shoujo Nozaki-kun. Eu não sei, acho que todo mundo deve ter visto. É um dos meus destaques do ano até, de 2014, porque realmente é uma comédia muito leve, é tudo muito bem feito, na minha opinião. Eu não li o mangá, mas o anime me conquistou de um jeito, falei, nossa, é muito, muito bom mesmo. Falando um pouquinho da música, eu escolhi a abertura, mas uma versão diferente dela, né? O nome da abertura é Kimi ja Nakiada Memitai, só que em vez de eu pegar a abertura mesmo que a gente tá acostumado a ver antes de cada episódio, eu peguei a versão da Kashima, né, que é uma das personagens aí de destaque do anime. Opa, é a versão errada, porque ela cantaria mal pra caralho. Tá cantando bem, então tá errado isso aí. Exatamente, né? Mas eu quis ser troll, exatamente, eu quis ser troll. Eu abri a música pra ver, porque eu falei, não vou botar ela cantando zoado na música, e não botaram, fiquei um pouquinho decepcionado. Foi mais pra ser troll mesmo, porque a Kashima, pelo amor de Deus, Deus é mais, ela cantando. Mas falando um pouquinho... Você colocou a versão dela? É. Tá. Só pra avisar. A gente já colocou a versão da Kunata cantando o Dragon Ball também. Love Hina em francês. Sério? Já? Love Hina em francês também foi foda. Caraca! E falando um pouquinho da dubladora em si, né? A Mai Nakahara, ela, se não me engano, começou a carreira dela de seiyuu lá pra 2002, né? Ela, na verdade, ela é seiyuu e também é cantora, mas ela não emplacou muito como cantora. Se eu não me engano, ela começou a lançar single lá pra 2004, mas 2010 ela parou de vez e agora ela só tá realmente focando mais na dublagem, né? Personagens que ela dublou que eu destacaria. Arena, lá em Higurashi no Nakoroni, a Nagisa em Clannad e mais pra galera mainstream, a Juvia em Fairy Tail. Mas ela também, como a Kashima, achei a interpretação dela excelente, né? A música é bem legal também, eu... praticamente recomendo. E falando do anime em si, né? Basicamente é o shoujo que não é shoujo, né? Tem a Sakura, que é a protagonista, que ela tem uma queda por um colega de classe, que é o Nozaki-kun, né? Ela tenta confessar o amor dela, mas, coitado, ela se ferra porque ele acaba confundindo, e aí ele dá um autógrafo pra ela, achando que ela é fã dele, porque ele acaba escrevendo manga shoujo mensalmente, que aí acaba voltando ao nome do anime, né? Será que é fã dele? Ela virou fã depois que ela descobriu mesmo quem ele que era, né? Aí depois ele acaba convidando ela pra ir na casa dele e aí tentar ajudar ele de alguma maneira com os mangás dele. Mas o legal é exatamente isso, ela nunca consegue se declarar, sempre se ferra e aí cada personagem vai complementando, né? O Mikorin é um que é Mikorin muito engraçado, putz, melhor personagem. Melhor heroína. Melhor heroína. Heroína de todos os tempos. Exatamente. Com certeza. Eu acho que tem que falar também do Tomodaki. Tomodaki! É incrível. Ele é o melhor personagem masculino da série. Eu choro toda vez que eu lembro de Tomodaki. Eu faria a rota dele. Muito bem. Faria a rota. Nossa, aquele episódio da VN é sensacional, meu Deus. E o pior que ia dar é sobre a Oi no final, né? Porque eles ficam pensando qual é o personagem que mais combina com ele. É o protagonista. Tomodá merece uma rota só dele. Tem aquela amiga que se acha da protagonista também. Que eu shippo ela com o garoto do basquete, que é o melhor casal. A Cell. Né? É sensacional esse casal. Isso, é essa mesmo. Principalmente quando ele dá as luvas pra ela. É sensacional. Ele tá tentando. Como é? Duelar com ela. Aí ele dá as luvas. Aí ela fala, nossa, eu vou guardar essa luva, não sei o que. A primeira coisa que ela faz com a luva é matar uma mosca que tá passando. Uhum. É terrível, meu Deus. Eu não gosto muito dela. Meu personagem favorito é o Hori, do clube de drama, que faz o background dos mangás. Eu adoro ele. Adoro ele. Não tem como, cara. Melhores piadas ele e Kashima, sabe? Kashima sofre na mão dele. É da hora quando ele descobre também quem que realmente é o Mikorin, né? Que ele fala, meu, eu conheço você de algum lugar. Aí ele vai, meu Deus, é a protagonista do mangá do Nozaki. E aí ele só consegue chamar ele com o nome da protagonista. Você tem que se corrigir depois. Ai, meu Deus. Tem um episódio que eles vão tudo pra casa do Nozaki, aí começa a chover, parece, e aí eles ficam tudo presos na casa dele. E aí eles não podem contar uns pros outros que eles trabalham no mangá, né? Aí a primeira coisa que eles fazem quando sentam na mesa é botar as canetas, o negócio que eles usam pra trabalhar. Aí já puxam de volta, assim, eles não podem também. Meu Deus, todo mundo trabalha. O Nozaki, ele tem uma mania de pegar todo mundo pra trabalhar por ele, sabe? Ele não tem dinheiro pra contratar gente pra trabalhar no mangá com ele, não. Pelo amor de Deus, gente. Todo mundo, todo mundo. E ele não paga, né? Tipo, todo mundo trabalha de graça. Obrigado. É, são fãs dele, então. Não, ele paga de alguma forma pro Rory, né? Ah, mas é porque ele faz os roteiros das peças de teatro, mas o Mikori não recebe nada. Mas isso desenha flor! Ele só desenha flor, mas ele desenha, cara. A Sakura não recebe nada, a Sakura só tá lá porque ela gosta dele e ela fica lá com ele na casa dele, né? Fácil. Pense pelo lado bom, ele podia estar desenhando tanto que isso. Podia. Nossa, podia, ainda bem que o editor. Aquele episódio, o cara liga e diz: não, já tenho, eu tenho ideia pra você, você tem que fazer um especial de verão. Aí parece do mangá. E temos. E agora começou a estação de verão. E acabou a estação de verão. E vamos começar a continuar. Que horrível, cara. E, outro personagem que eu odeio é o editor, o ex-editor do Nozaki. Meu Deus, não, eu não consigo odiar nenhum personagem, eu gosto de todos que aparecem pra mim são fodas. Bom, é porque a Nayara disse que não leu o mangá. Eu li o mangá e, tipo, o anime, ele é bem mais dinâmico nas piadas. Talvez seja porque todas elas acontecem em um episódio só, né? E no mangá você tem que esperar os capítulos. É um dos poucos casos que eu acho o anime mil vezes melhor que o mangá. Exato, o mangá é engraçadinho e tal, mas o anime, pela animação, pelas músicas, pela dublagem, tanto da Sakura, do Nozaki e tal, ficou muito mais engraçado. Nossa, perfeitamente. Eu adorei. Mesmo que eles tenham editado algumas coisas pra poder, porque, logicamente, quando você faz uma transgressão de mangá pra anime, você tem que editar algumas coisas, porque os quadros têm que ser diferentes por causa da focagem dos personagens e tal, mas ficou muito bom. Nossa, eu não esperava que ia ficar tão bom, sabe? Eu li o mangá, eu achava o mangá legal e tal, mas eu achava que ia ficar mais ou menos. E ficou tão melhor que Nozaki-kun era um dos animes preferidos da minha semana. No domingo era o primeiro anime que eu assistia, né? Porque ele saiu no meu Crunchyroll. E pra mim, o maior problema depois de Nozaki-kun é que eu só consigo jogar anime shoujo pensando no Nozaki-kun. Eu tento comparar os personagens com os personagens do Nozaki-kun. É complicado. Tipo, o Haru Haido lá. Ele é um shoujo que não é shoujo, né? Ele é eu acho que é um shonen, na verdade. Mas é melhor que anime shoujo, falei. Pronto. É sim. Considerando comédia. Falei. Eu shippo muito mais os casais de Nozaki-kun do que os casais de shoujo. É a vida. Ah, shippo também, que bosta. É justo. Shippo é forte. Nossa, shippo muito. Se bem que o Nozaki... Ai, meu Deus, Nozaki. Não, Nozaki, você ignora o Nozaki. Não, ah, eu sou porra, a garota se declara pra ele... Eu também amo. Amo desenhar mangás. Não sei o que. Filha da puta, não. Ela tenta se declarar umas 3, 4 vezes e nunca dá certo, cara. Meu Deus, tô com agonia. Poxa. Eu acho que ela tem que vestir o uniforme lá de marinheiro. Disso, declarar. Outros. Pode crer. Okay. Só lembro dele, do Nozaki pedindo pra ela vestir pra poder fazer o layout do mangá dele. Poxa. Ou ele vestiu, então, eu lembro ele tentando vestir. Não, ou ele vestido de urso e ela puta porque não podia ver o rosto do Nozaki-kun. Aí... Não porque ela tava vestido de urso. Pois é, gente, assistam aí Genkana Jojo Nozaki-kun porque vale muito a pena. E eu tô falando isso como se fosse na Nayara, porque a vez dela era falar. Não, mas sério, é justo. Pô, concordo. Da música, então. Kimi de Ana, Kya da Memitai. Demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun, demi-kun 先輩じゃないかダメみたい。 Então agora, Eric. A música de encerramento de Kutiko e Tantei Naba, Prima Estela, cantada pelo Bode Dom Valentino. Já indicou essa, não? Indicamos a abertura. No caso, o dublador é o Toru Okawa e... Bem, falar a história disso. É um bode, membro da máfia italiana, que adora comer dinheiro, literalmente. Que tem como guarda-costas um cara que fica com um saco na cabeça o tempo inteiro. E uma assassina míope. Que enfrenta um detetive que gosta de saborear fios de cabelo. E quando ele degusta um, dependendo do tipo e a cor, ele adquire um poder diferente. E ele tem como ajudantes uma trap. É, quem mais? Aquele garoto que é o único normal, mas normal. Ele não é tão normal, não tão normal assim depois de um ponto. E acho que só, né? Tem aquele detetive que tem é. Tem um detetive que é apaixonado pela filha. Aficionado pela filha, que é muito... A filha é a cidade mais fora de todos, cara. A filha, a hora que ela pega a serra elétrica, é absurdo. Socorro. Eu acho que a garota tem, ela faz, sei lá, um ano segundos. De idade. Ela faz em 10 segundos em um episódio que os outros não conseguem fazer na temporada toda, que é prender o bode, no caso. Ah, meu Deus. O bode rapta ela, teoricamente. Não, teoricamente. Nossa, é algo... Kutiko e Tantei Naba é uma montanha-russa. Às vezes eu achava super engraçado, às vezes eu achava super retardo. Ah, eu não gostava tanto, assim. Não tinha algumas piadas. Subia e descia, mas... Porque é menos essa loucura do personagem. Algo tão aleatório. Um bode mafioso, um cara que saboreia... Dom! Um cara que idolatra o chefe e fica usando saco na cabeça o tempo inteiro e se comporta como se fosse alguém do período feudal. Ah, me lembrei. A míope é pedófila também, né? Isso. É pedófila? Não lembro. Ela tenta ficar com um garoto que é o normal. Eu lembro que ela não gosta. Ela mata todos que forem muito baixos ou muito altos. Ah, é. Ela não gosta de pessoas muito altas ou muito baixas do que ela. Enfim, é bizarro, é um anime com uma animação bem precária, bem básica do Studios X. Acho que do ano passado, né? Ou é de 2012? Acho que é do ano passado. Do ano passado. E eu, enfim, eu gosto, mas apesar de ser um sobe e desce no humor. Às vezes é, tipo, uma cena que ele, o protagonista, o Inaba, que é dublado pelo Junichi Suabe, que eu gosto bastante. Tem uma vez que ele fica saboreando lá um chocolate que tem recheio de cabelo. Tipo, são piadas desse tipo que às vezes fica, meu Deus. E ele acha uma delícia, enfim. Às vezes ele viaja demais. Mas de todo modo ainda gosta. Então repete o nome da música, por favor. Prima Estela, cantada pelo Dom Valentino. Muito bem cantada, né? けじむと癖のある文字届いたやめる祖国の匂い真っ赤なバラ一輪橋に咲いた便箋嬉しくて中身食べた Carlírio Neto, sua segunda última música? A minha segunda música vai para um anime que basicamente todo mundo deve conhecer, alguns odiando e outros admirando ao extremo, que é K-On. Eu não escolhi uma música que seja abertura ou encerramento ou algo mais badalado. Eu resolvi pegar uma música bem... lindo do anime mesmo, parte da OST dele, uma set song. O nome dela é Have Some Tea, ou Queremos Mais Chá. Errou! Por assim dizer. É uma música que toca em momentos festivos do anime, quando as meninas estão se encontrando, ou vai iniciar uma conversa. Geralmente no início dos episódios toca essa música. Qual o nome? Have Some Tea. É uma música que toca basicamente quando vai iniciar o episódio, ou quando vai iniciar uma conversa. Coisas assim, uma música bem básica, instrumental bem básica. E K-On é o famoso ame ou odeio da KyoAni, né, que se perpetua até hoje. Muitas pessoas não aceitam. Existe quem não aceita o sucesso do anime, existe quem exalte o anime até hoje. Me recordo com alegria da época, em abril de 2009, quando o anime estreou, que eu participava de um fórum e também a gente tinha um blog comunitário chamado Kotatsu Shimbun. E a gente costumava dizer, eu, o Denis do Guiabu, o Leandro Nishishima, a gente dizia no primeiro episódio que K-On estava chutando bundas, porque o primeiro episódio tinha sido muito bom. Mas o anime foi, assim, na nossa visão, o anime foi perdendo foco, ele foi usando as mesmas piadas repetidamente, usando as mesmas situações. Daí lá pelo quinto episódio a gente já começou a falar, ele já não chuta mais bunda nenhuma. Ele tá regulado demais. Não tá com toda aquela estrela que foi no início. Então, é um negócio que muda muito. Eu tenho pra mim, minha personagem favorita naquele anime, muito embora seja até notório isso, a Hirasawa Yui, justamente a protagonista principal. Eu acho ela bobona demais. E ela é a cara daquele anime. Tanto que a irmã mais nova dela faz os papéis que deveriam ser dela, da garota responsável, que cuida da casa, prepara o café da manhã para a irmã. E, na verdade, os papéis se invertem. Então, sei lá, algo muito cômico em K-On, que vale muito pela música. Eu gosto das músicas de K-On. Realmente, a OST de K-On é muito vibrante. Agora a segunda temporada, não me peço opinião da segunda temporada de K-On, porque aquilo pra mim é menos passável. Já a primeira temporada vale a pena. Mas agora eu gostaria de saber o que vocês têm a opinar sobre K-On, assim, resumidamente. Só vi a primeira temporada, porque quando eu comecei a segunda, eu pensei, isso vai ser uma merda tão grande, pela eu não vou me dar o trabalho. Pela décima vez, eu acho a segunda temporada melhor que a primeira. Eu acho a pior de todas, já disse várias vezes isso. Então, eu não sei onde que foi que não é novidade top. Nenhuma, assim, isso, eu falar, né? Isso. Eu já falei nesse mesmo cast umas várias vezes isso. Então, eu acho a segunda temporada longa demais. Nossa. Ela é maior, bem maior. Parece que não acaba a temporada. Eu não sei, eu gosto. Eu gosto mais do filme. O filme é bom. Até hoje eu não vi o filme. O filme é o melhorzinho de quem, Ross. Nossa, eu gostei da primeira temporada, mas até hoje eu nunca vi nenhum filme nem a segunda temporada, porque 26 episódios disso, eu sei que eu vou parar em algum tempo, porque eu não, sabe, não sei que você assista, sei lá, um episódio por semana, mas 26 episódios disso é demais. Eu não sei, eu gostei, eu fiz maratona, inclusive, a segunda temporada. Parabéns, cara. Parabéns. Parabéns, Xige. Parabéns, Xige. Mas eu acho que eu ainda bem melhor, e quem eu também, da... Na mesma época, vai Nichijou do que os que a Kyoani tá fazendo aí já há uns 2, 3 anos. Não, apesar que a Mag Park tá da hora. Eu gosto de a Mag Park. Não, a Mag. Ah, tá. A Mag tudo bem, mas. A Mag nesse meu tempo realmente é horrível mesmo. Olha aí. Olha o Flames nesse momento. Realmente, né? Vai, pessoal. Então, Carlírio, por favor, repete o nome da música. A música é Have Some Tea, faz parte da OST do anime K-On. pessoal, chegamos à parte final do podcast, aquela parte triste de que a gente tem que dar as nossas considerações finais, porque vai acabar. Carleiro, antes de começar, então, eu ia pedir para você dizer o nome de quem vai escolher a última música, mas antes eu gostaria de pedir que você explicasse algumas coisas que vão acontecer com o podcast, por favor. Ah, sim, claro. Bom, a série de podcasts sobre músicas e animes, até o presente momento, ela se apresentava de maneira quinzenal. Então a gente reunia o pessoal a cada 15 dias, gravava e lançava o podcast alguns dias depois. Só que para 2015 nós vamos fazer a gente vai fazer um teste e a gente planeja que esse teste se torne a versão definitiva do podcast. Qual que vai ser a versão definitiva? Começa pela periodicidade dele. Ao invés de ser quinzenal, essa série de podcast vai passar a ser mensal. Então a gente vai fazer apenas uma gravação por mês, tá? E como experimento, já na edição de janeiro, em vez de cada um escolher duas músicas, vamos escolher apenas uma. Por exemplo, temos um grupo de 6 pessoas hoje. Se forem 6 pessoas em janeiro, cada um vai escolher uma. Se for um número menor de pessoas, dependendo do número, cada um escolhe duas. Se for 4 ou menos, cada um escolhe duas. Exatamente. As razões para isso são várias, mas entre elas se destaca o trabalho que é editar esse podcast. Ele requer um tempo muito grande e requer muita atenção. Então, para apaziguar um pouco isso pro lado do editor do podcast, que é o Evilásio, então fez-se essa opção. Nem que seja para teste, mas a ideia é que ele se torne fixo. De o podcast ser mensal e com uma duração um pouco menor. Só para ver se a gente pega um ritmo. Aí, dependendo das respostas, dos feedbacks que esse formato tiver, tanto de quem acompanha e das pessoas que comentam enfaticamente do podcast, como de nós mesmos, parte integrante do elenco, e nisso inclui também tanto a Loba, que participa de vez em quando, como você, Nath, e como você também, Nayara, então a opinião de todo mundo vai contar muito para que o podcast tenha essa dimensão ou não. Uma das vantagens, pelo menos, dessa parte é que a gente tinha um limite de participantes no podcast, porque não estava dando conta, que às vezes aparecia muita gente, não tinha como fazer de jeito nenhum com duas músicas. Então agora a gente pode chamar mais pessoas do que o limite, que era 7. Mas que mais que eu tenho que falar? Acho que só avisar que isso vai começar a partir de janeiro, porque tem uma outra notícia um pouquinho mais feliz que o Carlinho vai falar agora. Sim, nós vamos ter, embora essa nova versão do podcast comece já em janeiro, antes de janeiro a gente vai ter um podcast festivo, que é a última edição sobre músicas e animes nesse formato, ao menos de momento, que é para esse ano mesmo, que vai ser o formato de final de ano. Então nós vamos fazer um podcast especial, que vai ser sobre músicas e animes número 40, para encerrar com chave de ouro toda essa dinâmica, todo esse trabalho que está sendo feito já há um ano e meio. E com base nisso, o tema escolhido foi Anime Songs do Ano. Então nós vamos trabalhar aquilo que nós entendemos por Anime Songs que nos marcaram. Então cada participante vai ter direito de citar as músicas que mais gostaram, ou aquelas que fizeram como é que posso dizer, que marcaram os animes que vocês viram em algum momento, um momento bom, um momento ruim, ou que foi uma opening boa, um encerramento bom, não importando o motivo, mas uma música que marcou vocês de alguma maneira. Então essa vai ser a temática do nosso podcast especial a ser gravado nos próximos dias. Então é isso, a gente já tem uma próxima edição falado. Ela vai sair um pouquinho antes, não vai sair também com um atraso tão grande, porque final de ano tem Natal, tem festas de fim de ano, então não tem como a gente gravar isso pra sair na última semana do ano. Então vamos lá, Carlinho, quem vai dizer a última música desse podcast, porque ainda tem menos isso. Bom, a última música será de sua citação, Eduardo. Ok. Então, Carlinho, por favor, suas considerações finais, vamos começar por você. Eu tô com muito medo de falar que esse podcast foi divertido e engraçado, porque certa pessoa cujo nome não vou citar vai começar a fazer chacota disso igual a vez anterior. Então eu vou evitar falar que ele foi engraçado e divertido. Tá? Não vou dizer isso. Tá bom? Podcast foi uma merda. esse podcast foi uma merda, eu não aguento mais essas pessoas. Eu não vou dar ênfase igual dele. Tô me arrependendo de ter dado ênfase. É, tô arrependido. Eu vou te dizer que eu não lembro. Eu não lembro disso, cara. Não lembro mesmo. Enfim, esse podcast foi bem dinâmico. É, como sempre costuma ser nessa série de podcasts, em vários outros. O pessoal sempre chamativo, cada um colocando a toda prova os seus gostos próprios de animes, gostos próprios de músicas. E é por isso que eu gosto de participar dessa série de podcast. Ela é muito, muito amigável nessa sistemática. Então, eu só posso dizer muito obrigado a todos pela participação. É, obrigado por me aturarem também, e principalmente as pessoas que eu mais mando pro inferno, que são os três cujo nome não vou citar, sendo que um deles está ausente hoje. É, mas dois estão presentes, eles sabem que é pra esses dois o recado. É... Viu, Eric? Viu, Eric? Viu, Eric? Na verdade, viu. A gente sabe, que é o Eric, se eu mandei três vezes pro inferno, foi muito. Nossa, acho que só mandou três vezes pro inferno, só. Certo, tá bom. O Carlinho já me mandou pro mais profundo inferno, aquele que o Wick tá segurando o bebê Shun lá e pisando nos pedregulhos. 39 podcasts. Se eu mandei o Eric duas ou três vezes pro inferno, é muito. Você já me mandou uma vez pro inferno quando eu indiquei a música de Hozuki no Retail do seu lado do inferno. Que falando que era pra você. Em homenagem a você, você me mandou pro inferno. Ah, tá, bem lembrado, né? Só vez te mandei pro inferno, né? Já é verdade. Eu sou preguiçoso, eu não vou procurar todas as vezes que ele mandou pro inferno. Então, o cara, pessoal, ele me mandou tantas vezes que eu já perdi. Vocês não vão saber quantas vezes foram, porque eu não vou contar. Não, acho que contar não valeria a pena. Mas realmente eu agradeço aos amigos por isso. É muito gratificante participar desse podcast. Realmente, Luke, Vilásio, Eric, Nath, Nayara, a Loba, quando participa, e o Bebop, que estava ausente hoje. Realmente, muito bom participar com vocês disso. Eu espero que a gente possa repetir essa dosagem de podcast muitas e muitas vezes ainda daqui por diante. Inclusive no podcast especial da próxima gravação, com certeza. É, gostaria de pedir também para que vocês visitem o Netwin, que está no seu mês de 8º aniversário. Ainda vão aparecer posts de vários blogueiros ali que foram convidados a fazer participações especiais com textos interessantes. Inclusive alguns deles estão presentes aqui, e também de alguns leitores que também vão fazer posts especiais lá, então vai ser um negócio muito bacana, vai ser bem chamativo. E também visitem o Nupo com seus contos e o Netwin Mais também com meus contos próprios, e é isso o recado de hoje da minha parte. Ok, então por favor, Eric Dias, quais são as suas considerações finais? Enfim, obrigado mais uma vez pela participação e me desculpo por não ter falado tanto, é que eu tava com problema na minha voz, não foi nada... Assistindo Masterchef. E jogando o joguinho ao mesmo tempo. Não, eu não sei de onde vocês tiraram isso, mas enfim, está passando outra moto. Pronto, agora passou. Enfim, eu só quero divulgar, no caso, o sorteio que está tendo no Animecote, de 3 jogos. Sim, eu tô participando. Você reclama de animes e tá participando do anime que tem mais. Do jogo que tem mais putaria, né? Enfim. Eu tô participando de todos os três, na verdade. Ah, foram os três? Eu só tinha visto do um. O Animecote está sorteando 3 jogos. É só curtir a página do Facebook e se inscrever lá no site cujo link está no post a respeito. Que são Sakura Spirits, Long Live the Queen e Screwgirls. É, fora isso, acessem o Animecote também na semana em que esse podcast revelado vai ser postado no blog dele, porque já vai ter o guia de temporada da temporada de inverno, que não vai ser lá essas coisas, pra variar a temporada de inverno. E, por fim, eu quero... Tá passando outra moto. Caraca, a ponte que você mora tá movimentada hoje. A ponte, tá. Enfim, eu quero parabenizar o Hideyoshi por ter ganho o SML Trap. Depois de ter tirado só vice durante 2 anos seguidos na versão masculina, na versão trap ele finalmente... Eu não tô entendendo. Por que o Hideyoshi participou da versão trap? Eu também acho absurdo. Ele é trap. Caramba. Trap é... Trap é um personagem... Ah, tá. Já sei do que vocês estão querendo falar. Mas enfim, dane-se. E, enfim, parabéns ao Hideyoshi. Ele é uma mulher. Como assim? Não, cala a boca. Achei que participou era o irmão dele. É irmão, Vilaza. É irmão. O pior que o Hideyoshi, ele não se enxerga, né? Ele, pra ele é homem, enquanto eu não sei a galera que tira a onda da cara dele, dizendo que ele é trap, sabe? Eu não sei qual é o problema do Hideyoshi pra se achar homem. Deve ter algum problema, assim. Tem cara, que... mas o Hideyoshi até de... Concordo que o Hideyoshi ele não é nem homem, nem mulher, nem trap. Ele é Hideyoshi, ponto. Ele é Hideyoshi, eu ele é Deus. Fica aí. Deus não. Ele é só o Hideyoshi mesmo. Eu vi uma estátua grega do Hideyoshi. Toda vez. Meu Deus, Senhor Jesus Cristo. Ok, então o próximo avatar do Luke vai ser uma estátua grega do Hideyoshi. Já que tem um dinossauro com calcinha agora. Então, dinossauro com calcinha rosa, por favor. Vamos continuar então. Natália, por favor. Natália. Parabéns sempre, Natália. Bom, eu gostaria de agradecer novamente por estar participando do cast. Eu pretendo continuar sempre participando, se possível. Ainda mais porque vai ser mensal. Nossa, que beleza, só tem que gravar uma vez por mês. Ele vai gravar no dia da final do Masterchef. Então. Poxa. Afinal, ao vivo ele vai gravar. Não é mesmo, hein? Ai, meu Deus. Sempre no Masterchef. Ai, sim, eu queria agradecer ao Carleiro por ter me lembrado que eu tinha esquecido que eu tinha que fazer o post especial pro blog dele de novo. Eu espero que você esteja. Toda não, uma também. Semana. Eu tô lembrando. Brincando. Eu tô lembrando, viu? Falta uma semana. Ai, ai, o meu falta 10 dias. Eu já tinha esquecido. Sim, acho que eu tinha alguma coisa do anime corte pra comentar, mas eu vou ficar calada. Bom, eu gostaria que vocês pudessem, por favor, apreciar o meu trabalho lá no Offline de Brasil. Todos os meus posts estão na tag lá. Já esqueci o nome da minha tag. Natália. Não é Natália, cara. Ai, socorro. Os caras estão usando pseudônimo no Elfenlied, é foda. Então, né? Lembrei. Meu, que pseudônimo, cara? Eu uso Nath mesmo no Elfenlied. O nome da minha tag no Elfenlied, que é onde junta todos os posts, é NTalks. Tá? Se vocês quiserem ir lá comentar. Eu faço parte de um outro podcast também, do Nanasci HeroiCast, que tá no nanasciheroi.wordpress.com, que também tem a página no Facebook, facebook.com/nanasciheroi. Também tem o Twitter. Nanasciheroi. Tem e-mail, tem tudo. Não vou passar. Vocês vão ver os links embaixo no post quando o Evlas botar no post dele. Né? E nos outros blogs participantes. Que eu devia ter feito um post no Flight também, né? Quando eu moro. Eu agradeço. Eu tento fazer o Luke escrever um post há séculos, mas nunca vai. Eu irei fazer um post. Se bem que agora a namorada do Di tá barrando os posts dele, então. É, aí fica nossa, mais difícil ainda. É a ciúmes, eu sou o primeiro amante do dia. Eu sou o primeiro amante do dia, ciúmes. Ok. Faz todo sentido biológico. E faz todo sentido do chip dentro do Twitter. Yeah, true. OTP. Nossa OTP do Shunan. E o que mais eu tinha pra falar? Ah, sim, eu gostei muito do podcast de hoje, muito obrigada, porque era o meu tema e vocês comentaram bastante, foi tão animado. Eu fiquei muito feliz, até porque parecia pequenos sketches de Manzai, porque acho que era o Carlírio sendo sério e o Luke com as ideias mirabolantes lá tentando cortar. E eu, o que está acontecendo aqui? Pelo amor de Deus. Só faltava o Carlírio fazer gritado, sabe? Assim, mas o quê? Acho que já aconteceu isso. É porque o Carlírio não fez gritado. Se ele tivesse feito gritado, ia ficar perfeito o sketch japonês. Mas ele não fez. Tudo bem, não tem problema. Nath, eu vou pular a pontuação e vou te mandar pro inferno agora. Vai pro inferno. Ah, não, como assim? Ver aqui quem foi que fez o meu celular vibrar pela primeira vez, tá? Ai, você viu, meu Deus! Caralho, que plot twist, hein? Sua grande miserável. Pronto, falei. Agora... Foi isso agora, cara. Eu ainda comentei no grupo que a Nayara faz parte pra ela ver também, sabe? Sim! Eu comecei a rir aqui. Eu agora. Por isso eu estou te mandando pro inferno. Pulou a pontuação. Ai, tô sendo. Essa música pra você. O mais legal é que deu mó delay. Eu mandei a mensagem logo depois que ele disse: ah, botei no mudo, sabe? Aí eu mandei rapidão. E a mensagem demorou uns 5 minutos pra chegar. Eu mesmo pensei que não era a minha mensagem mais, sabe? Eu tive que fazer outra coisa. Mas eu tenho que agradecer a Natália, porque só assim nós descobrimos que o Carlinhos não estava falando a verdade. Que filaço, cala de boca. Bom, como vocês podem ver, eu acho que eu já tô bem fazendo bastante parte aqui do cast. Parece que eu tô aqui há anos. Agradeço a todo mundo, o apoio de vocês. Obrigado pelos comentários. Não sei nem se teve comentários assim falando sobre, porque eu não li. Irei ler futuramente. E é isso. Um beijo grande, fique com Deus e até amanhã, que nem. Até amanhã, caramba! Meu Deus, cara! Que agora? Deus, programa cara. Da Xuxa? Que agora? Ai. Ok, então vou na Yara. Seus considerações finais. O que você achou da primeira vez? Ainda desconfio. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer bastante, né, o Carilho pelo convite, vocês por terem me acolhido aí. É bom saber que pelo menos aqui a zoeira não tem limites mesmo. Hoje eu tava mais quieta, mas não, vou saber, a galera aqui é muita gente boa. Eu até cheguei a escutar uns podcasts anteriores, né, o anterior eu ouvi, o que vocês gravaram daí com o Cano, eu também achei bem legal. É, então até queria já aproveitar para parabenizar vocês por todo o trabalho, porque realmente não deve ser fácil editar, às vezes parar um pouquinho de, sei lá, ver Masterchef para ficar aqui fazendo... É difícil. É um negócio que eu fico muito triste fazer. Mas o Jaime foi eliminado. É. Toma. Desculpa, Jaime. Toma! Quase de um adeus, né? Eu sou pobre, Jaime. É, então, queria realmente agradecer, em questão de blogar, apesar de eu andar com muita preguiça, eu escrevo no meu bloguinho pessoal, que na verdade eu falo que é bloguinho pessoal, mas só tem coisa de anime lá, que é o Alchemist Nani. Não sei como eu tô conseguindo fazer comentário semanal de CrossEnd, mas tá lá. Peço pra vocês conferirem, e aos poucos eu vou tentando também fazer alguns ajustes, e claro, se eu puder participar aí também de mais edições, tentar divulgar o máximo possível o podcast. Mas muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Então, faltou o Eric? Faltou o Luke. Ah, ele esqueceu. Luke. É que eu não consigo olhar pro Skype pra ver direito por causa do dinossauro com calcinha. Eu acho. É o próximo tema do podcast: animes com dinossauro de calcinha. Nossa, era isso que eu ia ler. Ai, meu Deus, eu tinha pensado nisso na hora. Eu ia dizer, não, agora o Luke vai mudar de músicas de mangá para animes que tem dinossauro com calcinha. Eu sei que eu posso colocar Naruto, porque Naruto tem um episódio com dinossauro de calcinha, né, Luke? Aquele filler lá. Aquele filler, é o mesmo do Alien. Que é Yoko, mano. Que é Yoko. Esse filler foi bom. Eu queria comentar mais o meu daily vlog aqui no final, do podcast. Eu resolvi fazer um regime, né? Porque tô gordo demais. Beleza. Qual foi o primeiro almoço do regime? Feijoada. Aí eu falei, obrigado, mãe. Obrigado por apoiar a minha causa. Por fazer uma porra com feijoada. Quando eu tô querendo emagrecer. Tá me ajudando pra caralho. É isso. Compra uma esteira. Fica gravando podcast enquanto corre na esteira, igual o Eric. Gravando podcast na esteira, comendo feijoada, vendo dinossauros de calcinha. Putz! Não, tô vendo Masterchef. Vendo Masterchef cozinhando dinossauro de calcinha. Ai, meu Deus! Olha o prato aí. Olha aí. Eu quero. Bom, esse prato. É prato Masterchef. Quero ver. Mas enfim, entre no Shunan, o Chuva de Nanquim. Tem 4 posts meu lá pra sair. Um dia vai sair, eu não sei se esse ano ainda, mas tá lá, vai sair um dia. Daqui a pouco ele sai com o nome do Dica. É. Apesar que sai com o meu nome, mesmo assim o pessoal pensa que é o Dia. Então não adianta muito não. Pois eu era o contrário. Todos os posts eu pensava que era teu, juro. Aí eu olhava no canto, ah, é do Di. Ah, não. A Nath sempre torce pro cara que tá perdendo, né? Eu percebi isso aí. Deve torcer pro Palmeiras. Ah, nem torço pro futebol nenhum, sabe? Não torço pra nenhum time. Ô, Luke, não fala do time, não. Tá, desculpa. Se bem que a Nath, ela tem muita confiança em ti, pra achar que tu escreve tanto post. Ou escrever bem, né? Porque é complicado. Tudo bem. Eu escrevo tão mal que o cara nem me chamou pro negócio do blog dele, pra você ver só. Eita! Intrigas! Intrigas! Mas tá aí! Nossa! Intrigas! Depois fala que é um capa sério. Poxa, padrinho! Intrigas, hein? É só porque eu faço Netotimano. Já faz mais tempo porque eu não faço Netotimano, pô, sacanagem. Aproveita e faz e aproveita o Corinthians pra Libertadores. É nós aqui, mano. Grupo da morte é o caralho. Nós vai acabar com tudo, velho. Aqui, Netotim. Netim. Pronto, aí tá Netotim. Se bem que Netotimano ficou com a voz mais fina, né? É porque é o microfone novo, tá ligado, velho? Aqui é Netotim, aqui é nós, mano. Aqui é macho, porra. Netinho. Pronto, faltou Netinho no final, esqueci. Zerou o podcast. Você não vai mais tocar no agora mesmo, você não vai tocar mais no blog dele. Cadê? O Carlinhos já soltou bomba atômica? Ainda não. Aí só tá nos pontinhos. Ah, é. Só também porque eu falo que o Neto Tuz tem um popozão também. É tudo errado. Ele participou do clipe do Anaconda lá da Nicki Minaj. Nicki Minaj, eu vi. Anaconda? Meu Deus, véi. Daí tô fazendo twerk, é isso aí. Chega, tem que trabalhar amanhã. Vamos. Tá bom. É, então, obrigado a todo mundo que participou. Obrigado a todo mundo que ouviu. Avisando pra. Tem um ouvinte uma vez que tava, tinha perguntado se a gente tava com o cast no iTunes. A gente já tá com o cast no iTunes. Faz 2 semanas que os podcasts de Opinando estão no iTunes. Queria agradecer a todo mundo que comentou, inclusive, principalmente o Charo Tanga, que falou que também gosta muito da música de Kill La Kill, que foi comentada, Don't Close My Way, mas que não gosta de Kill La Kill, porque acha que os vilões são muito rasos, os personagens protagonistas também são muito rasos, tá tudo bem. Nossa, como assim? Ele ganhou o prêmio de melhor plot? Como pode ser raso? Não é possível. Pois é, cara, eu adorei Kill La Kill, mas é por causa do nonsense. Ele falou, sabe? Né? Kill La Kill teve uma trilha sonora muito boa e poderia ganhar um prêmio de trilha sonora, mas não de tom de roteiro. É, bem, então é isso. É, obrigado a todo mundo. A música que vai encerrar esse podcast vai ser a música Kajirikake no Ringo, do anime Denkigai no Runya-san, que é dessa temporada, que é a abertura cantada por Ayana Taketatsu. E é bem legal, um anime que fala sobre uma espécie de livraria para otakus, né? A gente vai dizer que é uma livraria para otakus, porque praticamente só vende mangá, light novel. É esse estilo de livraria comum no Japão, tem vários. Aqui no Brasil é que não tem, mas no Japão tem. Pois é. Tem personagens icônicos bem legais, como o sommelier, o grande sommelier. Não é o Eric, mas não, é o sommelier. O melhor é o Kantoku. O Kantoku é o melhor personagem. Tem o Kantoku, tem a sensei, tem a garotazinha que adora zumbis. É, a Loli que adora zumbis. É bem legal, eu gosto bastante desse. E aí é, eu shippo muito nele. Meu Deus! No chip não tem limites, cara. Qualquer anime você pode fazer chip. Eu gosto muito da garota que também é fotógrafa. Sim, eu gosto dela também. E ela faz parte do triângulo amoroso. Do quadrado. É um quadrado, né? É um quadrado. Ela é um quadrado, o quadrado é um quadruplo. É. Foda, eu só vi até o episódio do Bukkake lá e depois eu não vi mais. Parei assim. Meu Deus, olha que episódio ele viu, né? É aquele episódio da competição de água lá que ele viu um monte de cara jogar pistola. É o terceiro episódio. Eu parei, eu só fui pra fazer um podcast e parei de ver. Mas eu tava gostando, não é que eu tava achando ruim, não. É que eu realmente esqueci de ver. Eu fui ver, tava já no. É igual o testemunho, eu vi um, aí eu fui ver o próximo testemunho e já tava no 40 já. Mas você não gostou. Enquanto. É, foi foda. Ikigai eu assisto assim quando eu tô sem nada pra fazer, eu deixo acumulando, né? Quando eu tô sem nada pra fazer, ah, vamos assistir um episódio de um anime aleatório, aí eu assisto. Não, eu tô acompanhando todos os dessa temporada que eu tava acompanhando lá no podcast da temporada, menos o Amag, porque o Fuzuba não quer lançar mais. Ah, mas eu só assisti em português? É porque a Amag eu assisti em inglês. E eu tô acompanhando. É porque eu comecei, eu não quero trocar de Fuzuba. Ah, saquei. Se não, começado, em geral eu assisto online. Se tivesse começado, eu também. Eu, por isso que eu consigo assistir tantos animes por causa do Crunchyroll. Uhum. Meu amigo Crunchyroll. Eu tenho Crunchyroll e quando não tem no meu Crunchyroll, por causa que eu tô morando aqui na Escócia, eu acho que eu nunca falei isso pra você, né? Eu tô morando na Escócia. Ah. Então os animes que tem no meu Crunchyroll são diferentes dos Crunchyroll do Brasil. Tem muitos diferentes, não tem. Então, se não tem, eu tenho que assistir por aí, aleatório, né? Porque aqui tem lei, né, pra você fazer download, né, de copyright, essas coisas, e é meio perigoso, fazer não, faça assim mesmo, sabe? Olha aí, fuck the boys. E na internet da universidade, ainda por cima, né, que é a internet ligada à universidade. Nossa, que lindo, nossa, nossa. Fuck the boys. Tô vendo a conta chegando na minha casa no Brasil depois do download. Problema de baixar pela faculdade, que deu mó merda aqui. Que a gente baixou um torrent de jogo, descobriram. Foi mó legal. Não tem lado positivo. Eu não posso falar, não. Outra ideia. Pelo menos tem internet. No trabalho mesmo, eu só consigo acessar sites do governo. Então... Nossa. Eu sei que pelo menos o Eric não consegue acertar o Uniportfólio, é proibido lá. Só na biblioteca que eu posso acessar a internet normalmente, mas ainda tem restrição. Anime Cote, nem portfólio, não acesso porque tem conteúdo adulto. Na minha universidade do Brasil, acho que só torrent, o site de torrent é bloqueado. É, mas sempre tem um jeitinho. Agora na minha é também. Eu consigo acessar tudo. A gente descobriu os exploits lá, tava usando. É, exato. Foi igual quando a gente começou a jogar CS na rede da faculdade. Deu uns problemas. Ainda bem que eu já meu juiz, afinal eu faço mestrado, então não faço essas coisas, jamais. A faculdade é pra se divertir. Depois eu penso nos exames lá que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu tenho dois pra fazer ainda, mas tá tudo bem. É, eu tenho um no dia 18 que eu não fiz isso pra mim. Paciência. Então é isso, fique com esta música. E até daqui a algumas semanas. Ou algumas semanas, eu não sei ainda. Mas vai sair um cast especial de fim de ano. Não, até daqui a algumas semanas ou algumas semanas. Nice. Eu tirei o S do final, não ajuda muito. Tá tarde, né, galera? Deixa eu errar um pouquinho. Não. De qualquer jeito, tchau, tchau. Até. Alô, gente, obrigada. Andromeda no Ryusei Gun. 直撃したらこんな感じ青は慌てなければ遠は望まなければ平和な日々過ごしてきたのに言葉交わすほど優しさ増え